Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast que não fala absolutamente sobre nada e é dominical. Do meu lado direito, ele que chora quando faz sexo com o bumbum Wesley Zop. Porque é sempre uma emoção, né? Mas bumbum é aquele negão de 2 meses. Por isso, aquele que batuca no carnaval, né? Por isso que ele chora, né? É uma emoção. Do meu lado esquerdo, ele que ri quando Wesley faz sexo com o bumbum. Gabriel Osmar. É isso aí, é meu associado, né? No centro do nosso banco de reservas, ele que é o nosso Eminem negro, Anderson Negão. Fala, negrada! E o nosso convidado de hoje, mineiro de Juiz de Fora, mas hoje é mendigo em Santos, o nosso ouvinte Rodrigo Barbosa. Sou eu mesmo, melhorei de vida. E rosteando esse calhamaço de homens com pelos grossos no ânus, Douglas Domiciano Ganso, único o host da podosfera que quando chupa engole. Você ama todo mundo, né? Ele engole mesmo, ele engole mesmo. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante ao Padre Anselmo. Ah, todo dia de manhã. Isso ele mesmo, vem... invade terras indígenas demarcadas pra chupar um cacique. Também, era a minha segunda opção. Antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos e o primeiro deles, Anderson Negão, você não vai acreditar. O quê? O quê? O quê? O Chorume agora tem uma espécie de padrinho que é o Esmola, onde os nossos ouvintes podem fazer uma contribuição lá no nosso site chorume.com.br/esmola. A partir de R$1, doa lá no chorume.com.br/esmola e ajuda a manter esse podcast funcionando. Funcionando acima de tudo nossas gembas que funcionam através do quê? De uma boa chupada de sorvete e uma boa chupada em travestis também. É verdade. Então, esse dinheiro que você doa, a gente consome vários travestis. Essa semana foi a vez dela, Rosângela Bico de Torno. Aquele travesti maravilhoso. Peito zarolho? Sim, mas foi um erro cirúrgico também. Se bem que o peito a gente malemar viu, né? De costa nem dá pra ver também. Exato. Contribuindo, então, essa semana tivemos vários esmoleiros Wesley Zop. E, antes de mais nada, queria pedir uma desculpas aí pro nosso ouvinte. Tá, desculpa. Ah, pros ouvintes. Ah, mas você também ouve. É, sim. É. Não, eu finjo. É verdade, eu ouço sim. Essa semana nós tivemos problemas no servidor. Muita gente achou que o problema do servidor ter caído foi por falta de pagamento, foi lá e doou. Mas não é melhor deixar assim? Não, não, mas eu quero que as pessoas saibam que a gente realmente vai lá pra chupar travesti e comer sorvete. Sim, não vai adiantar nada contribuir, então, no esmola, não vai pagar servidor nenhum. O que que acontece? O pessoal achou que, então, o servidor caiu porque esses filha da puta não pagam. Quem dera, eu preferia que fosse assim, cara. Porque a coisa que eu mais odeio é pagar pela porra de um serviço, Wesley Zop, e não receber aquele serviço. Isso acontece comigo muito, cara. Mas é porque você é um azarado. Não, eu sou um azarado. É por isso. Entendeu? Cara. Então eu pago aluguel, o cara que me aluga a casa acha que eu moro de favor lá. Ah, mas que você paga tão barato, né? Só pode ser, né? Pode ser. Eu não pago o preço que ele pediu, né? 4.800, né, por semana. Não, então. Daí a gente paga o servidor todo mês e a porra do servidor cai. Temos aqui o Anderson Negão, que é um tecnólogo informático, o nosso cara de TI, além de substituto, ele de convidado aqui, ele substitui também o cara do TI, que a gente não contratou. É que tá na UTI. Os caras do servidor mandou pra mim, seu site caiu, explica aí por quê. Ué? Mano, filha da puta! Eu contratei um serviço de bosta, é por isso. Não, dá vontade de falar isso. Eu nem vou falar que serviço que é, porque seria antiético da minha parte, só sei que é um serviço bem louco aí na web, cara. É um serviço louco, pessoal. Vamos então agradecer nossos esmoleiros aí. Primeiro deles, Raul Santos, Wesley Zob. O que você tem pra falar de uma pessoa tão formidável igual o Raul Santos? Não, mas vocês perceberam uma coisa? Que as pessoas pararam de elogiar as outras pessoas com nomes de animais extintos. Vocês perceberam isso? Não tem mais isso. Cara, isso foi até janeiro do ano passado, você percebeu? É verdade. Que era normal, Foi uma moda aí que durou o quê? 35 anos. Mas uma moda que acaba do nada? É uma moda rápida também. Extintos ou quase extintos. Ou quase extintos. Cara, eu não sei se tem a ver aí com memes, né? Hoje em dia tudo é meme. Tudo é meme, né? É verdade. Então, o que você fala de Raul Santos? Volte essa moda. Vamos voltar. O que animal extinto Raul Santos parece, então? Vai pela aparência. É uma tartaruga gigante de Galápagos. Esse cara é bom. Esse cara é... Tartaruga gigante porque tem trolhas gigantes, claro, também. Claro, claro. E o que você tem pra falar de Túlio Severiano, Anderson Negão? Ele parece um dinossaurinho. Parece mesmo. Porque a pele dele tá judiada, é verdade. Tá escamosa, né? Exato. É. Mas nada que um bodanjo hidratante não resolva. É, olha a Xuxa como tá. Né? Tem razão. E o que você fala de Matheus Glória de Almeida, Gabriel Asmar. Tão forte quanto o mamute, cara. É verdade. E peludo também, né? Forte no pelo. É, porque se ele mete em você no pelo, parece que tem mais vontade mesmo, é verdade. E o que falar de Thiago Moretti Santos, Wesley Zop? É um pica-pau bico de marfim. Esse, não, percebe? Ele dá uma bicada da hora mesmo. Nas costas, cagulha, né? Cagulha dele. E o que falar de Marcos Vinícius Freitas? Tigre dente de sabre. Ele é dentuço, mas ele só tá fala cuidando isso, disso. Tigre de... Ele não tá agradecendo esse moleque, tá jogando stop esse filho. Já foi esse episódio. Já foi com o tempo. Mas tigre dente do sabre não é nem porque ele tem as presas grandes, né? Mas é porque falta os dois dentes da frente. Parece que o canino é... Exato. Parece que o canino é grande, mas... Tudo é relativo, né? Foi um bom elogio. Tem razão. E o que falar de Rafael Peruzzolo, Gabriel Asmar? Eu acho que ele é tão centrado quanto uma foca monge das Caraíbas. Esse monge não come ninguém, imagina uma foca monge. Mas luta que é uma beleza. E é focada. E o que falar de Leonardo Vieira Pinto? Não vamos zoar. Sobrenome. Aqui não é terceira série, não que o cara chama pizza da risada. É, não, não era isso que eu tava rindo, não. É que ele parece o rinoceronte negro do Oeste. É por isso, só. Ele parece mesmo. Mas pinta por causa do chifre no nariz ali. Mas porque esse rinoceronte também tinha um rego gigante, né, cara? Como todo rinoceronte. Acho que foi aí que você viu a semelhança, não? Eu não tinha notado, mas parece mesmo. E o que falar de João Paulo de Aguiar Tavares, Anderson? Ele parece um Dodô. É verdade. Parece. Bicudão! Bicudão! Uma ave que não voa e tal. Brigava por melão. É, porra. É verdade. Ele briga por melões. Exato, exato. Quem não briga por melões? Exato. Então, esses foram os nossos esboleiros que ajudaram a gente aí a manter esse podcast. Funcionando ele já ficaria, mas ele ser feito com um pau duro de um belo travesti. Se você quer ser semelhante a esses esboleiros, assim, receber elogios aí formidáveis que o Wesley Zop prepara pra gente. E que não estão na moda. Exato. É. Você pode ir lá colaborar no chorume.com.br/esbola. Outra maneira de ajudar a gente nesse podcast é comprar nossas camisetas, não é, Gabriel Asbar? É sim. Legal. É verdade. E como faz? Imagina que eu sou um ouvinte ignorante, burro e besta, tipo Diogo Bob lá do Galera do Gol. Imagina que sou bem besta mesmo. Fiz matemática. Tipo raro. Um tipo raro de ouvinte do Diogo. Fiz matemática, tipo, vai. Passei na sorte, assim, fui. Foi estatística, né? Fui roubando house da faculdade, roubando restaurante, tá. Chegou, se formou, hoje em dia, funcionário público no Rio de Janeiro. Ok. Uma hipótese. Tá, um exemplo. É. Como que faz pra comprar a camiseta? Você entra lá no site do Chorume, www.chorume.com.br/lojinha. Tem 4 modelos, lá você escolhe um ou mais do que um, compra e paga apenas R$39,90 mais frete. Muito bem. Outra maneira que você pode ajudar a gente é através do iTunes, não é, negão? Exato. Como que faz? Você baixa o iTunes no seu PC. Se você tiver um aparelho da Apple, já vai ter lá. Ah. Aí você vai lá, procura na categoria humor. É, agora é a categoria certa. Chorume com X. Você assina, faz o comentário, não esquece. Dá 5 estrelas. 5 estrelas é bom. Pode ser 3? Não, 5. Tá. Não vem com porra de 3 estrelas, não. Sei lá, cara. Vai se fuder. 5, já entendi. Entendeu? Tá bom. Eu acho que ele entendeu. Já entendi. Tá, e faz um comentário bacana também. Não vai falar só, foi um episódio, é um podcast legal. Legal, caralho. Não tem ninguém legal aqui, mas não, eu acho, porra, que é legal. É isso aí, gostei. Mas isso eu acho legal. Fala mais alguma coisa, desgraçado. Tá bom, tá bom. É isso, gostei. Legal, não. É, tem que cobrar mesmo. Muito bem. Agora, tem gente que fala, eu não quero comprar a camiseta de vocês porque vocês são uma cambada de filha da puta. É, tem gente que fala mesmo. Eu até tenho iTunes, mas não quero avaliar vocês porque vocês são umas cambada de desgraçados. Só você escrever legal. Só vocês são vida torta, mequetrefe, demoninhos. Tem pessoas que falam isso mesmo. Mas as pessoas podem ajudar de maneira totalmente gratuita e não dispendiosa, que é o que, Wesley Zop? Compartilhar nas redes sociais esse episódio. Você vai estar ajudando, divulgando a palavra. Uma maneira que você pode fazer isso essa semana é quando o padre passar aquela caixinha que você dá a esmolinha pra igreja lá. Você escreve no papelzinho o link do episódio. Ah, escreve o link. Exato. Ah. Na hora que o padre for abrir lá pra ver quem que for filha da puta, vai lá ver o link do nosso episódio aí. Uma excelente ideia. Eu acho. Ou melhor, né? Quando for fazer a leitura. Exato. Fazer uma leitura de e-mail. É, hoje tá moderno essas igrejas. Exato. Né? Ou tipo, chega lá pro padre e fala, ó, tem um carro com farol aceso lá, lê a placa aqui, por favor, para que ele leu o link do episódio do Chorume. Acho que funciona. Gênio, placa, HTTP. Que placona, você fala, é de um deve caminhãozão. Ser, deve ser juiz. É um FDB, é a placa de um FDB. Último recado aqui hoje é que essa semana você vai ter um encontro de ouvintes e produtores de conteúdo podcast em Curitiba, no dia 9 de setembro. O evento chama Ouvindo Capivaras. Ele vai acontecer em Curitiba, às 13 horas, num bar chamado Quintal do Monge, que fica localizado ali no Lago da Ordem. Então, se você é ouvinte, produtor, editor ou simplesmente quer conhecer gente legal, vai lá no encontro de podcasts de Curitiba. Lembrando que ainda não foi tirado aí a nossa ordem de restrição que impede a gente de entrar no estado do Paraná. É. Obrigado, Matheus Maltoano, por fazer isso pra gente. Então, ninguém do Chorume estará lá, mas em breve a gente organiza um encontro em Curitiba. Por enquanto, se você quer ir lá pra conhecer novos podcasts, falar sobre podcast, ajudar a mídia a crescer, vá lá nesse encontro que promete ser legal, porém caro, porque tudo em Curitiba é caro, né? Fui comer um culá e me cobraram 15 balachitas, bicho. Pô, 15 balachitas? Exato. Mas também devia ser amarela, dá amarela. Ah, mas pelo menos usou papelzinho ali pra dar aquela encapada, não dá nada. Tem mais recadinhos, vamos pra nossa leitura de e-mails e comentários. Está pronto, Anderson Negão? Prontíssimo. Caramba, precisava imitar o Cid Moreira? Foi o Cid Moreira? Cid Moreira negro. Ele tem um gingado. Sim, tem outra pegada, tem outra pegada. Meio cantando soul, assim. Sua camisinha furou? A pílula do dia seguinte não deu certo? Clínica de Aborto Dr. Otávio Zopp. Resultados garantidos ou enxertamos o seu bebê de volta. Nossas primeiras mensagens. Hoje lembrei de trazer as mensagens de WhatsApp. Que... Ah, deve ter 50 então. Não, mas peguei só as que eu quis. Tá certo. 50. A primeira dele, Jânio Garcia, nosso pinteiro. Tô devendo dinheiro pra você, Jânio, mas vou pagar, desgraçado. Só... Mas ele tinha cobrado? Não, mas só sei que eu deveria usar o e-mail padrão de contato do Chorume, mas é nisso que dá deixar essas merdas de ouvinte ter seu contato. Como o Chorume é um reduto de sábios mendigos, bem vividos e sensatos, eu gostaria de deixar uma pergunta em busca de orientação. Para apreciar um delicioso beijo grego, é necessário passar batom no cu? Então, ninguém mais sábio para responder isso do que Gabriel Asbar, é que verdade. É um especialista em beijos gregos, danones gregos e, por que não dizer, camarão à grega também. Eu vou além. Pra apreciar, não basta só passar batom. Tem que acreditar. Ah, mas tem que passar batom. Tem que passar e acreditar. Eu não sabia disso. Não, mas o gloss, assim, não pode ser gloss? Já pode. Vale gloss? Pode. Gloss já é um batom. E manteiga de cacau? Também. O cara quer falar, será que o cu dele é de chocolate? Já passa aquela manteiga então, exatamente, de cacau. Porque dá aquele gostinho. Né? Mas você comer a manteiga não é bom, mas beijar é. Ah. Num dia eu não tenho gloss. Posso esfregar um frango frito? Não. Tá na mesa. Não dá? É a família. Droga. Do Zop. Família do Sobre é tudo comer galinha. É tudo. Pegar galinha no cu. É tudo beijar galinha. Ai, hoje eu vou sair na night, não tem nada pra fazer. Vou passar gordura de porco na boca. Pode? Não. Oh, droga. Então, passe um batonzinho no cu e acredite. Isso. Ô, Zop, depois que você usar o gloss, você passa pra mim. Mas eu vou usar frango de qualquer maneira. Mas é por isso que tem muito negócio de falar, ah, mas como que tem um beijo de batom na sua cueca? Gênio! Gênio! Antônio! Daí você, sabiamente, responde pra sua esposa. Uma pessoa passou batom no cu, veio me dar um beijo cuzal, uma cuzada, e sujou minha cueca. É. Melhor do que uma boquetinha na cueca. Mas pensei que ele ia falar que ele tinha passado no próprio cu o batom. Pra ganhar um beijo grego. Da esposa. A sua é melhor. É. O próximo aqui, César Teruia, mandou um áudio. Vou pôr aqui, mas ele fez uma imitação. Vamos ver se vocês acertam, hein? Bom dia, seu nome. Bom dia, criança. Sou eu, Glossbot. Um grande abraço, senhor. Como que o Wesley adivinhou, Wesley? Você é bom, Wesley. Sou eu, a melhor fã do Brasil, Wesley. Titia já dançou muito a minha música. Titia já sarrou muito com a minha música. O pessoal já fez muito batistaca. Titia fez muito batistaca com a minha música. Um grande abraço, senhor. Douglas Ganso, menino maravilhoso. Gabriel Osmar, sensacional, menino guerreiro. Sobrevivente, uma bola só. Somente uma bola. Sop, cagador de latas. Grande Lopes, escondeu lá em cima. Ninguém viu, tadinha. Coitada da faxineira. Foi mandada embora, menina. Limpava, limpava e cheirava a bosta. E pesuda. Sop, um grande abraço. Você saiu da. Pitado, incrível. Um grande abraço, que eu não vi. Amo vocês. Amo vocês. Grande abraço. Ele falou, né? Não, uma bela imitação do Cebolinha. Mas... Eu saberia que... Eu arriscaria que tá imitando a sua avó. Mas como ela não é tão global assim... Tá parecendo as imitações do Rissuti, né? Não sei porque o Cebolinha fica falando Aguinaldo Timóteo o tempo inteiro. Mas, fã, né? Agora essas novas... É tudo interage, tudo Inception, né? Tudo Inception, é verdade. Legal, legal. Legal. Gostei. Não manda mais não, viu? Chega, né? Já deu, já tá bom. O próximo áudio aqui, quem mandou foi Lucas, fazendo uma pergunta polêmica, mas é óbvio. Polêmica mesmo? Fala, galera do Chorume. Prazer, meu nome é Lucas. Eu sou do sul de Minas, sou de Areado, também conhecido como Cu de Minas. Eu tô morando em Nova Lima agora, que é praticamente BH. Eu queria mandar um abraço pra vocês, um parabéns. Eu rio bastante ouvindo o podcast de vocês. Eu comecei a ouvir o podcast de vocês recentemente. E eu queria saber quais episódios pra trás, assim, quais episódios no geral, assim, vocês recomendam, você acha que eu vou gostar bastante. E minha única sugestão é essa, fala mais de zoofilia e fala um pouco de necrofilia também, porque uns presunto é bom. Então é isso. Então eu vou pedir pra cada um aqui indicar um podcast, um episódio nosso, que fala, ouve esse que você vai sentir um tesão anal forte, profundo e delicioso. Muito bem. Começando por Gabriel Osmar, que é gênio. Ah, é obrigado. Eu indicaria Bizarrices do Trabalho. Bizarrices do Trabalho. Um clássico nosso. Com Kal-El. Na época não que... a banda, o menino porco. O áudio não era tão bom, mas o conteúdo é foda. Inclusive, a foto do Instagram desse episódio, estávamos do lado do nosso mascote, a lixeira. É verdade. Sim. Depois ela criou vida e foi chamada de Anderson, né? E você, Wesley Zob? Que episódio você indica aí? Indicar um de um grande participante nosso aqui, que é Garoto Vaca, que participou de tantas vezes, que é o Nudes VHS, que Nudes trouxe VHS. Uma puta pauta, cara, sensacional. Lindo, chique. lindo, parabéns, Nudes VHS aí. Como conseguir um nudes quando não se tinha internet, né, e cara? Aí? E aí? Com internet é muito fácil. Exato. Digitou Xemalha, aparece. Nem todo mundo digita isso. Tá, travesti. Anderson Negão, que episódio você indica aí? Eu vou indicar o maior clássico de todos os tempos. Manual do Jovem Cadeieiro. Ah, pô, episódio 04. Muito clássico. E você, Rodrigo, aí, nosso ouvinte, que episódio você indica? Que não pode faltar. Acho que músicas para mamar e meter. Episódio 69, músicas para meter e mamar, Rodrigo. Inverti. Tudo bem. Mas tudo bem. A ordem dos fatores. É aí, que ele tava na parte de baixo do 69. É, o 69 é invertido. É 69 ainda. O 96 ele tá. Tá de costa, né, o porra. Esses foram os nossos contatos via WhatsApp. Vamos ler os comentários no site. O primeiro dele, Adriano Céu de Almeida. Fazenda, no episódio 100, Histórias de Casal. Que episódio foda, nem acredito que chegou ao 100. Parabéns a todos do Churume. Agora, verdade, uma situação constrangedora é conhecer os sogros. Não no meu caso, porque eram os meus... porque eram os meus tios. Filha da puta! Doente! Lazareto! Doente! Crianças deformadas! Canhotos! Nascendo do canhoto, meu Deus! Canhotos e ruim, dedos Deus. Juntos do pé! Dedos juntos do pé, meu Deus! Seis dedos! Aquela unha do lado, vai nascer com a unha do lado, esse demônio! Meu Deus, não! Porra! Ele fala, fui casado 7 anos com a minha prima irmã. Não, meu Deus! Prima irmã, meu Deus! Demente! Maníaco, tarada! E tivemos uma filha que hoje tem 10 anos. Meu Deus! 10 anos! Deve cagar pra caralho! Daqui a pouco é adolescência! Namorados! Não. Vai namorar um primo! Filha da puta! É uma família de primos que se namoram, é a maçonaria ali! É os Lannister! Fiquei até com dor de cabeça de tanta demência. Ele fala, isso é uma outra história para um e-mail. Abraço a todos que venham mais 100 episódios. Porra, que... Começamos bem. Que doença. Vamos lá, o próximo comentário de Senhor A, episódio 101, Como Se Manter Virgão. Conheci um podcaster que virou youtuber, que pode dar umas dicas aí. Virgão Nato. Inclusive, temos um áudio desse podcaster aqui. Vamos pôr aqui. Bom dia, mesmo que de noite, pessoas. Meu nome é Luiz Henrique e está começando mais um Lote Piloto. Esses dias eu acordei com uma vontade louca de dar o cu. A vontade era tão grande que era maior do que de tirar foto do meu carro. Aí eu resolvi virar youtuber. Porque já que é pra fazer, vamos fazer mostrando pras pessoas. Mas é complicado, com as estocadas a câmera balança. Olha que bosta. Tinha que comprar um tripé e eu também queria enfiar o tripé no cu. Então eu desisti e voltei a fazer podcast. Já tô acostumado a chupar rola, é igual ao microfone. Voltei pra podosfera. Espero que tenham gostado desse depoimento. Me sigam nas redes sociais, @lhvasi com dois S. Não vou explicar pra vocês porque vocês já estão cansados de saber dessa história. Um beijo grande a todos e fui! No episódio 94, Preconceito Nosso de Cada Dia, Natália Schiff. Xerife. Por que vocês dois começaram a se olhar, puxaram uma faca e ficaram aqui, Anderson? Briga! Vamos decidir isso aqui hoje. Larga essas rolas, não precisam beijar a boca um do outro, não. Acho que isso nem é briga. Tá. Ela falou lá, meus caros chorubentinhos, essa leitura de e-mails foi especialmente estrogonófica, porque com muito molho, frango e champignon. É boa, então. Achei que sim. E acho que um pouco de batata palha. Vai bem. Tem que ter, tem que ter. A história de peido na toalha só não ganha da clássica do vômito na milf boqueteira. Adoraria ter a chance de dar uma só cheirada no cangote do nosso querido Kevin Space. Achei que era na toalha, né? Eu tava esperando isso. Que ao contrário do Zop, só fica melhor com o passar do tempo. Ah, mas não é nem justo comparar, né? Kevin Spacey é fazendo teatrinho, serinha e fumando maconha a semana inteira. Wesley Zop é mina de carvão. Olaria. Monitor de 30 quilos. Boia fria. Mas ele achava que o monitor tinha 30 quilos. O cara lotava de carvão dentro do monitor. Tijolo de barro pra carregar. É foda, cara. Ele adulto tem 30 quilos. Cara, leva aquela folha de sulfite lá com 30 tijolos em cima. Ó, 30 quilos. Mas peraí, teria 30 quilos. Sim. O preconceito com grávidas do Douglas só afirma que ele é um completo mequetrefe, desgraçada, fida torta e zabuceta. Isso daí. Isso é verdade. A Natália Schirff tem o quê? Tá com 11 anos, sabe o quê da vida? Nem sabe o que é uma mulher. Nunca engravidou ninguém. ninguém. Ela nunca engravidou ninguém. É, então, pô, vai falar tem o quê? Tentado. Né? Tem tentado o Anderson. Mete nesse cu, cara. É final de semana assim, final de semana não. Até agora não vi gravidez. Tá gordo, mas não sei se é gravidez. Mas acho que não é gravidez. Pode ser que é bosta, acho que é bosta. Ou verme, ou verme. É verme também. Eu tenho um preconceito com gente que acorda de bom humor. Acho que eles não têm alma. Eu espero que não tenha. Não, é possível que não mas tenha. Mas uma dica, ninguém tem alma. Então... Ah, bom, também. É isso. Não, bem, até os mal-humorados também não têm. Ninguém tem alma, então... Obrigada por nos ensinarem a nunca ir no dentista. E um beijo na entradinha do rego de cada um. Na entradinha do rego ali onde começa a ter pelos. Aquela peluja rala. Boa, boa, boa. Que bom que eu passei o gloss. É. Que os outros chamam de pescoço. Que os homens chamam de nuca, porque não tem pelos, né? É ali, ué. Os homens em meio da testa dele com o cu. É uma rodovia careca sem fim ali, cara. Mas meu cu não é tão enrugado. Meu cu não fede tanto. É. Passo gloss, né? Claro. De morango. Ah, próximo comentário, Cristiana Bruno, no episódio 101, como se manter virgão. Olá, amores. Eu tenho um caos sobre um virgão. Num feriado, fomos para uma casa de praia. Éramos 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres. Pega na estante o KY, que eu tô achando que eu vou precisar dele aqui. E já pega o hipogloss também, que eu tô meio com a mão áspera. A mão, né? É, sim. A mão tá assada. É, a mão. Sendo que a gente não se pegava, então esse pessoal não se pegava. Íamos pra esse local pra pegar os nativos. Porra. Gostei. Só os indião. Era eles eram missionários do padre que você comentou. Talvez. É, pode ser. No primeiro dia, eu e a outra menina fizemos o de costume. Fomos pra praia aliciar meninas pros nossos amigos. Porra, isso que é amiga. Ó, se você não tem uma amiga que faz isso, cara, termine a amizade. Nunca foi sua amiga. Nunca foi sua amiga, é verdade. À noite, 4 meninas, 4 meninas vieram pra nossa casa, pois faríamos um churrasco. Bebida vai, bebida vem, os pares foram se formando. Uma das meninas demonstrou gostar de meninos e meninas. Ótimo. Um de meus amigos ficou flertando com ela e ela flertando com ele e com minha amiga. No cair da noite, cada um foi catar seu canto pra curtir. E esse amigo bateu na porta do meu quarto, chorando. Porque a menina foi pro quarto de nossa amiga. Eu disse pra ele ir lá e participar. E ele, aos prantos, disse: não posso ficar com uma homossexual. Eu fiz a única coisa que uma amiga poderia fazer nessa situação. Bati nele com um cabide que estava na porta. É o que tinha na mão? Eu achei o cabide pouco. Não, é um cano. Devia ter batido com a porta, né? Um cano de metal no joelho. Exato. O cara teve a oportunidade de se dar super bem, mas preferiu carimbar a carteirinha de otário. Detalhe, a Cristiana falando... teve a oportunidade de se dar super bem, ou seja, ela queria ter a oportunidade e não teve. Depois disso, nos afastamos, obviamente. Não, claro, né? Você ia lá sendo amigo de uma pessoa assim. Não, você ia lá, pescava pro cara, trazia, assava pra ele comer, e quando você abria a barriga do peixe, tinha um filhote dentro, você comer 2 peixes. E o cara falava: ai, não posso comer peixe, que come outro peixe. Ah, vai se fuder, irmão! O cara ganhou na loteria, mas eu tenho que ir até lá. Não. Não. Deus dá banana pra macaco sem mão, Wesley, só. Deus dá asas pra quem não sabe voar. É a grama comendo a cabra, bicho. É o que tá acontecendo. Puta que me pariu, rapaz. Depois disso, nos afastamos e hoje em dia ele é obreiro de uma igreja. Obreiro é que faz merda na igreja. É, só obra, né? Está obrando na igreja. Está obrando na igreja. Ah, observação, as duas eram gostosas! Pra deixar ainda a cereja no bolo. Você pensa, uma era gordinha, não tinha dente na boca, sei lá. Outra é velha. Hemorroida sangrando, que quando você abraçava, espirrava sangue na parede. Hemorroida, não. Era um gostoso. O cara tá na igreja pra tentar se redimir do pecado e ter dispensado isso, né? Você acha que se tiver um Deus, ele vai aceitar esse cara? Se tiver um Deus, ele vai mandar esse cara direto pro inferno. Vai, ele vai falar: eu te dei 2 mulheres e você negou. É, você me negou 2 vezes. Vamos pra nossa leitura de e-mails. O primeiro dele... Moroni contara, o assunto não era amor, era golpe. Provavelmente Opa. Uma crítica, Michel Temer. Fernando Collor. Fernando Collor. Sim. Itamar Franco. Tancredo Neves. Dercy Gonçalves. Ou Bitcoins. Dragons Fly. Sérgio Reis. Vamos ler, né? Vamos. Melhor do que tentar adivinhar. É, mas tem um episódio que a gente pode ler os assuntos e tentar adivinhar do que o cara falou. Vamos fazer esse episódio? Tá marcado, futuro a gente é uma faz, boa, né? Olá, princesos. Rony Gotara de Cado, Receita do Mal. Então, o podcast Receita do Mal, que ensina lá dicas culinárias com muito bom humor. Excelente podcast deles. Eu ouço, acho incrível. Passando para apertar-lhes as bolas com luvas de açougueiro. Por quê? Aquela, luva de, carne, aquela luva de metal é quatro fria, malha, hoje tá de... calor, já dá um up ali. Melhor é se enroscar uma pelinha ali, né? Não, melhor, o cara sabe como ele fala. Passa gilete pra tirar toda a pele, mas daí melhora. Ah! Daí não tem perigo de enroscar a pele, porque não tem pele, né? Ou tô errado? Não, se não tem pele, não enrosca a pele, tem razão. Então, ele fala muito bem, papo gostoso esse de tapas que a vida nos dá. Eu mesmo, dono deste corpo sexy e desta psique desprovida de falhas, passei sim por momentos de provação. Aliás, desculpa, foi um amigo meu. Ah, claro. Sim. Essa história é de um amigo meu, bem chegado, mas vou evitar nomes. Conto-lhes que aos 17 anos de idade estava este amigo namorando pela primeira vez. Muitas transas, primeiras noites de libidinagem incontrolável, até que a vil namorada lhe apresenta certo dia um exame de sangue contendo as seguintes palavras: positivo. Pelo jeito não era positivo de tem sangue, não. Ah, não, tem sangue. Positivo. Acho que não era isso. Não. Seus olhos rapidamente subiram todo o texto à procura do tópico que explanasse o real conteúdo motivador de tal averiguação sanguínea. E lá no topo estava, em caixa alta, exame de gravidez. Puta, quem dera fosse AIDS. Porra, bicho. O pior é que AIDS é melhor, porque quando você morre, acabou, né? É, agora o filho fica ainda. Você morre, o desgraçado vive mais que você. Cara. E o filho você não consegue passar pros outros. Não, muito difícil. É difícil. Né? É igual o carro velho, né? Apesar de tentar. Exato. Mas tá. Seus olhos e seus olhares sangraram um choro de homem. Sua vida havia acabado, toda a sua juventude. É, com 17 anos, você pensa isso mesmo. Mas o diabo tem tudo planejado. Como num passe de mágica, a menina lhe apresenta a solução. Olha, baby, tem um amigo que trabalha numa farmácia. Como podem imaginar, esse meu amigo já desestabilizado caiu na desgraça e aceitou o contrato oferecido por Lúcifer. No entanto, o remédio era caro. Por isso, ela prontamente apresentou uma pequena planilha de divisão de despesa. 3 vezes de R$150 cada um. Puta que pariu. Porra, o que o cara ia fazer? Contratar o Anderson Silva pra socar a barriga da mulher? Contando nos dedos os reais que ganhava no fim do mês, ele apenas balançou a cabeça como aquele meme do gordinho com cabelo de cu e acenando positivamente. Não sei o que é isso. Mas acho que dá pra imaginar. Tá, é um gordo que acena a cabeça. É. Tá. Alguns dias se passaram e quando faltava a última parcela do tratamento, um milagre aconteceu. Um passarinho lhe contou que essa menina já havia aplicado este golpe em outro cara da cidade. Filha da puta! Ele escreve aqui. Sim, sim. A filha da puta não estava grávida. Ela tem um exame que ela usa, né? Ela tem um exame que ela usa. Ela vai usando. Você mostrou, pô, 90% da população brasileira analfabeta funcional. Você mostra um gráfico, uns textos que ninguém entende, o cara já fala, tá grávida. Não, vê lá. Exame de gravidez e vê positivo. Não vê data. Não vê nada. Não vê nem o nome. Pode ser uma folha de sulfite em branco, escrita mal, um exame de gravidez embaixo positivo, o cara já fica assustado. Cara. Com a graça divina e duas parcelas de 150. Imagina que R$150 há 10 anos atrás era uma grana fortuna, do caralho, não era o que você gasta em joguinho do Play 2. Esse meu chapa pagou pela salvação de sua alma. Então ele falou, ó, terceira aí não vai dar. Mas como não? Ai, tô grávida ainda. É. Só perca. Só, o bebê só sai depois da terceira parcela. É o bebê recebido ali. Opa, recebi? Tchau. Vou embora, vou comprar outro. É, até ano que vem. Será? Fica a interrogação. Como Deus é um brincalhão, meses depois, ela engravidou de verdade de outro cara. E meu amigo engravidou outra garota, com a qual é casado e espera mais um bebê de verdade. Então tudo bem. Fica aí a lição de que com o diabo não se brinca. E principalmente não era amor, era cilado. Com o diabo não é se transa, então. Tá, sim. Mas também fica uma dica aí, usem camisinha, né? É. Ou tenha planilhas de divisão de custos. Também. Ou de divisão de cus, porque cus não engravida. É. Sei bem disso. Depois de muitos anos, como um plot twist da vida, ele descobriu que o Ray-Ban que havia comprado dela por R$200 era falso. Fazendo as contas e tirando o que ela gastou no camelô, ele percebe que no fim acabou quitando a última parcela de R$150. Veio uma pergunta polêmica para o Zop. Zop, se você se deparasse com o Dolph Lundgren, fez o Ivan Drago no Rock. Muito bem. Segurando uma torta de limão e o Van Damme segurando uma lasanha. Pra quem você dava o cu? Não, lembrando que depois do sexo, os caras vão falar, nossa, que fome, vai dividir o prato. Ah, vai dividir depois? Não, não, ou vai comer o seu cu de novo. Não, o cu você vai dar. Ah, tá, o que então, você quer vai... Okay, mas eu vou comer qualquer uma desses pratos. Torta aí. De limão ou lasanha? Eu quero lasanha. Então, Van Damme. Van Damme outra, o cara é bem menor, né? Cara, eu não iria no Van Damme. Por quê? Muito por quê? Elástico, o cara vai exigir umas posições sexuais de você, ah, cara, que você não tá preparado. Então, mas olha o tamanho do Ivan. Mas o outro, mas ele é travadão ali, é só a currada simples. Ai, pensa nisso. Eu não sei, não sei. Ainda vou ficar na lasanha. Não. Vou ficar na lasanha. Vai dar o cu pro Van Damme, essa é a resposta. Vai, sim, pode. Mas na minha cabeça não. Eu tô pensando na lasanha. Não, qual é a resposta? Vou dar o cu pro Van Damme. Obrigado. Mas o borracheiro ali da esquina. Próximo e-mail de Herbert Ribeiro, o assunto. Ai, João. Olá, seus dementes. Hoje é dia 29 de maio. E meu primeiro e-mail que enviei sobre aniversário ainda não foi lido. Mas já deve ter sido lido nessa época sim, do ano, porque estamos lendo o segundo, né? Eu sou o irmão mais velho de três. Há uns 15 anos atrás, num domingo, íamos sair de casa para um churrasco de família. Meu irmão do meio abriu o portão e o meu mais novo entrou no carro e deixou a porta traseira aberta. Meu pai entrou com pressa no carro, deu ré e arrancou a porta dando uma porrada num pilar que sustentava o portão. Nossa. Meu pai ficou puto e deu uma surra em meu irmão mais novo por ter deixado a porta aberta. No meu irmão do meio por não ter falado que a porta estava aberta. E em mim só porque sou tonto. No momento do ocorrido, nem vi essa merda acontecer. Mas, cara, uma laranja estragada, vocês jogam uma cesta inteira. Exato. E o que eu aprendi com isso? Aprendi que o filho mais velho serve pra se foder. Pergunta polêmica pra todos, menos convidado, Ganso, Negão e Asbar. Você prefere ótimo. O pau do Príncipe Encantado ou o pau dos Sete Anões? Um só, né, cara? Eu quero só do Príncipe Encantado. E outro, é encantado, né? É, cara? E o cara é príncipe. Eu quero também. Até ver como que é esse pau encantado. Exato. Aí. E, por exemplo, se o cara não te oferecer casamento, né? Pelo menos roubar a carteira dele já te dá algum lucro. Ou vender, quem sabe, um Ray-Ban pra ele. Pode de camelô. Um ingresso pro show do Paramore. É. Alguma coisa. Ingresso, um ingresso do Ray-Ban ia ter 700 conto, cara. É isso que eu penso. Mas o ingresso pro show do Skank. Ah, sim, do Skank. Só não engravida ele, senão dá prejuízo. Dando o cu, você não engravida ninguém. Isso é legal. Ah, por mais que você tenha. E nem comendo, e nem comendo. Droga, eu queria tanto ter um filho. Ele fala abraços enviado do bebedouro de água legítimo de Campinas. Esses bebedouros de Campinas também fazem cada coisa, né, cara? É. Próximo e-mail de Ricardo Ferro. O assunto é mais dois comentários rápidos. Ele fala, juro, é rapidão. Dois comentários sobre o episódio 90. Um, aqui na Bahia, a galera não perdoaria alguém que dissesse, sou o caçula de quatro. É. Ele fala, razão, imediatamente cara. Alguém retrucaria em tom jocoso. Você é um caçula de quatro, hein? É que essas piadinhas de duplo sentido são lei por aqui, mas... Não, qualquer lugar, né? É, acho que sim, né? Talvez a gente até tenha feito, o Arnaldo... tem editado porque ele é um caçula de 4. 2. Sobre a lata de leite moça que era escondida pelo pai. No que o pai botasse o pau pra fora, ele deveria ter dito: agora eu vou explicar a vocês como é que eu tenho enchido essa latinha. E tocava uma punheta. O terror percorreria os olhos dos guris e o trauma seria enorme. Porque educar é traumatizar. Tem razão, tem razão. Mas que doente, cara! Não, não. Porra. Tem razão. Não. É assim que você tem que traumatizar as crianças. Não, mas... Cara. Ver o pau do seu pai ejaculando. Ah, cara. Não, esfregando na lata, tudo não, bem. Tudo bem. Agora, ah, ejaculando... Aí que é o problema. Aí que é o problema. Ah, não sei. Mas tá, imaginei agora... Você gostaria de ver isso? Não gostaria. Então, ele fala: abraços, Ricardo Ferro, designer gráfico, 46 anos, Salvador. E este não é o meu primeiro e-mail. Ah, esqueci que não é pro Nerdcast. É porque a gente já tá quase igual, né? É, pô. Em peso. Esses meninos aí do Nerdcast têm talento, viu? Os caras estão começando aí. Será que dá certo? Eu acho que eles vão engrenar, estão com alguns episódios aí. Se eu fosse você, eu ouvia, viu? Ah, mas dá uma força. Mas não vou ouvir agora. Não. Ouve lá na sua casa pra dar uma força. Vou ver, uma maratona ouve. Rapidinho. É, mas assim, dá pra matar rápido? Ah, dois dias, né? Eu acho que você escuta tudo. Ah, Robson Serafim do Prado mandou o assunto aqui, episódio 90. Bom dia, boa tarde, boa noite, dejetos lixosos da podosfera da Terra Brasilis. Me chamo Robson. 35 anos, e gostaria de contar duas. Eu disse duas histórias relacionadas ao episódio 90. Tá, conta. Histórias, ué, de irmãos e primos. Pode contar, pode contar. Será que é duas histórias que ele vai contar? Eu fiquei na dúvida. Eu acho que é uma só. É, normalmente é uma só. É uma só, né? Então tá, espero que seja assim. A primeira aconteceu comigo e meu primo, meu pai e meu tio eram sócios em uma empresa de administração e devido a isso prestavam serviços a uma indústria de bebidas. Certa vez, meu tio precisou viajar e deixou meu primo tomando conta de sua casa. O que eu e meu primo pensamos? Fazer uma festa. Convidamos todas, eu digo todas, esse cara é meio gago, né? Garotas do colégio e mais meia dúzia de brothers. Um certo momento da festa, a bebida acabou, claro que fizemos o óbvio. Atacamos o bar que meu tio tinha em casa. Algo comum nas salas das casas dos anos 80 e 90, sim. É verdade. Quem tinha pai empresário, talvez, né? Ah, sim. É. Ou alcoólatra. É, exato. Mas pai alcoólatra nem ia beber em casa na época, na década de 90. É, né? Ficava no, ficar no bar, né? Ficar no bar com o pé inchado. Eis que encontramos uma garrafa de Royal Salute, 21 anos. É bom isso? Nunca tomei. É claro que bebemos o conteúdo da mesma, mas aí veio o problema. Teríamos que preencher o interior da garrafa. Então criamos um líquido quase que radioativo para colocar dentro da garrafa. Anotem aí a fórmula. Para 1 litro de bebida, misture 400 ml de cachaça, 400 ml de conhaque, 200 ml de chamate e um limão rosa. Após a elaboração... Acho que fica bom. É, talvez. Após a elaboração da fórmula, envasamos a garrafa, utilizamos seringas para que a garrafa continuasse perfeita. É porque deve ter aquele dosador, né? Como que você vai colocar ali? Entendi. Com a seringa foi genial. Porra. Demorado, mas genial. Quando alguns dias após o retorno de meu tio, meu pai e meu tio resolveram realizar um jantar com o dono da fábrica de bebida, clientes deles, e claro que meu tio serviu seu melhor uísque. Ao beber aquela maravilhosa bebida por mim produzida, ele a cuspiu toda sobre meu tio. Como já esperado, meu pai e meu tio perderam cliente, o único cliente. E ficaram desempregados. Jamais contamos que a culpa era nossa. A segunda história é bem mais curta, prometo. Sabemos que amigo é um irmão que escolhemos. Então, na rua onde eu morava, um dos meninos que fazia parte da nossa turma tinha um tipo problema, ele escreveu entre aspas, que o fazia ser obrigado a utilizar o uso de remédios controlados. O dia que a avó desse menino faleceu, ele entrou em parafuso. Quando eu e meus amigos entramos na sala do velório, o menino veio aos berros por causa da morte de sua avó. Para que ele se acalmasse, dissemos a ele que, igual a um certo personagem cristão, a avó dele voltaria à vida após 3 dias. Ah, sim. É pra ajudar o garoto, né? Brian, pra quem não pegou a referência, ele falou de Brian. Isso fez com que ele se acalmasse, parasse o choro e abrisse um esperançoso sorriso. Ah, que bonito. Isso aconteceu em domingo. Quando foi na terça-feira, a avó dele voltou. Não, mentira. O maluco do menino desapareceu. Foi uma comoção no bairro. Buscas em uma mata aqui próxima e nada. No dia seguinte, ele reapareceu e contou que estava no cemitério onde a avó foi sepultada. Esperando a avó, né? É, sim, era numa cidade vizinha. Ele disse a todos que estava lá aguardando sua avó retornar, conforme os seus amigos haviam revelado. Muito bem. Quem já pensou, acorda, não tem ninguém lá. A mulher ia ficar assustada. Tô no cemitério, caralho. Quem me trouxe aqui? Filhos da puta. Acabei que tomei uma coça do meu pai e fiquei de castigo por alguns meses. Desculpa pelo tamanho do e-mail. Isso porque eu quero que seja gentil com a avó e ainda apanhou. Não, cara, que seja gentil com o amigo falando que a avó retornaria. Ah, né, também. Mas talvez não fosse 3 dias, talvez 4 dias ali. Depende da avó também, das pessoas. É. Às vezes foi no dia seguinte, ela já saiu e foi embora. É. Eu vou pra essa família que me trouxe pro cemitério. Bora! Tô livre daquele neto, filha da puta. É, exato. Vontade de vencer a morte, porra. Vou ficar me sujeitando à família que mandou lavar louça. Me chama de velha do caralho. Agora você vai. Caçadora de recompensa, pô. Ele é moleque que eu tenho que dar remédio controlado pro desgraçado? Não. Você é princesa da Disney? Claro, eu posso ser o que eu quiser. Exato. Muito bem, o último e-mail de hoje de Guilherme Branc. O assunto é o rei da PM. Não digam meu sobrenome. Eu acho que eu já falei, Branc. Ah, tá. Mas era Brinks. É. Pode ser Brunk também. Ou pode ser... Blank. Pra não deixar dúvidas, eu vou soletrar. B-R-U-N-C-K. Pronto. Ah, tá. Bronque. Bronque. Então, ele falou lá, me chamo Guilherme, moro em Vitória, Espírito Santo. E este é o primeiro e-mail que envio para algum podcast em toda a minha vida. Oh, que honra, cara. Meu último contato com vocês foi através do Twitter, de onde mandei algumas músicas para serem tocadas nos intervalos do episódio 87 Pintadas na Vida. E agradeço imensamente por atenderem meu pedido e colocá-las desde o início do episódio. Mas não é sobre esse episódio que quero falar, e sim sobre o 89 Não Era Amor, Era Cilada. Tive uma experiência 3 meses atrás com esse tema. Mas... para contar essa história, preciso falar sobre 8 anos atrás, onde comecei minha trajetória na minha imagem como o maior puteirador da minha cidade. É uma imagem boa, pelo menos. Sim, poderia ser outro tipo de mal. É. O cara ali que tem sífilis, ó, maior sífilis da cidade. Maior turista de gala. Então. Maior chupador de rola. É, aquele... bom, se bem que ele pode gostar de chupar rola. Sim. Quando eu tinha 19 anos, criei um negócio muito lucrativo, onde ganhei muito dinheiro e o mantive por alguns anos. Mas com o dinheiro eu fiz a minha vida valer a pena. Com apenas 22 anos eu já havia concluído 50 coisas que todo homem deve fazer antes de morrer. Não existe 50 coisas que um homem tem que dar o cu, bicho. É isso, é uma coisa só. Deu o cu, pode morrer, irmão. Então, mas tem 50 pregas, né? Então pode ser isso. Então né? 50 vezes o cu. É isso. Bem. Às vezes uma prega é resistente, né? Então, 100 vezes o cu você tem que dar. Via das dúvidas, né? É, tá. É uma média também. Ah, pode dar 103 também, não vai... 200, né? Bom. Uma vida de cu. Dá bem dado, é uma vida que vale a pena ser vivida, né? Clóvis de Barro Filho, acho que falou isso. Acho que ele parece que ele disse acho isso. Acho que é isso. Mas tá, o cara fala que ganhou muito dinheiro. Quero fazer uma observação, mas nunca vi o nome dele aqui como esmoleiro também, né? Não sei. É muito fácil escrever aqui. Ai, ganhei muito dinheiro no e-mail. Isso aí eu faço, mas uma camiseta não compra. Não, mas nunca vi aí uma esmolinha aí. É. Gordinha, pô. Com trufa. Nunca vi o Wesley Zó, não sei. É, então não sei se ganhou mesmo. Não tem como a gente saber. Mas vamos tratar esse e-mail como ficcional. Então. Tá, é melhor. Uma ficção. Sci-fi. O cara inventou uma historinha e escreveu aqui. Tá, tá é até eu bonito. Era reconhecido em todos os puteiros do estado. É bem ficção mesmo. Sim, é verdade. E as mulheres que trabalhavam lá, você tá vendo minha voz de pessoas que lê coisa de ficção? Parece mesmo. Um curso que eu tô fazendo com o Márcio Seixas aí, que ele gosta muito dos alunos. alunos dele, parece. Ah, sim. Ele falou com o Nago bem. Ele falou... E as mulheres que trabalhavam lá já não me cobravam para currá-las. É totalmente ficção. Eu já tentei isso, cara. Tá bom, sim, tá. Inclusive, elas falavam para eu esperar do lado de fora, depois do horário delas, no melhor puteiro da cidade, chamado Playman. PM. Esperava montado no unicórnio dele, né? O puteiro que chama Playmate é tipo, jogue no homem, né? Tá, tudo bem. Apenas para eu não precisar pagar a saída delas, que custava R$500 cada uma. Cara. Gostosas, então. Saída, hein, bicho? Nessas saídas eu fiz várias coisas legais, como transar com 5 mulheres ao mesmo tempo. Ah. E a esmolinha? E a esmolinha? A esmolinha nada. Não, tô conferindo aqui. À medida que eu leio, eu confiro aqui, nada, viu, Wesley? Quem mandou o e-mail foi o Anderson Negão? Viajou com elas. Passaram o fim de semana na casa da família, Zé, mas porra, era puta que apresentava a família. É, puta de família. Puta de família, né, porra? Porra. Comer familiar. Quê? Comi o pai das putas. O vô das putas. Totalmente real esse mesmo. Vamos ver onde vai parar isso aí. Até aqui eu tinha acreditado. Mas o cara come... O pai da puta, meu, que porra é essa? Que putaria é essa? O pai dela fala, mas que putaria é essa? O pai achava que a filha era universitária, fazendo direito lá em Juiz de Fora, né, pô? Aí o que que acontece? Chega, abre a porta da menina. O quê? Uma puta. Tá, tudo bem? Puta tá dando. Normal. Só que R$10.000 do criado mundo da menina. E elas falam, pai, eu sou puto. É um roteiro de novela que eu tô escrevendo aqui. Isso já não na primeira os 10 minutos. É, não sei se dura tanto, mas tá. É, se embromar na cena de sexo ali, os três sexos, coloca os três sexos. Daí o que que eu coloco? Ela fala, mas eu ganhei com esse cara aqui R$10.000. Porra, o que que o pai vai pensar? Vou dar o cu pra esse cara, meu. Mas porra. imediatamente. Cara, mas cadê esse cara? Não vai bater nele. Que bater? Eu vou dar, moleque. Eu tenho uma casa aí, Juiz de Fora, que eu preciso bater. Vou estar numa praia de Espírito Santo pra bater, bicho. Vou dar o cu pra esse cara, irmão. Óbvio. A crise tá aí. Mas tá, comia familiares, então. Em festa, entrava em boate de graça, ganhava pulseiras em evento caríssimos. Mas... pulseira? Ah. Não sei se é alguma vantagem ganhar alguma pulseira, não sei. Às vezes é, cara. Aquelas que você fazia bijuteria, com fio de telefone. Ah, você não via a hora que o cara fazia manutenção nas linhas telefônicas, aí aqueles fiapos de fio, né? Você pegava pra fazer pulseirinha. Mas tá. Acho que ninguém fazia isso. Não. Eram mais de 20 putas me ligando todos os dias. Cara, eu sei quem escreveu esse e-mail. Foi o Coringa do Batman na Feira da Fruta. É, 20 putas me ligando. A putinha do Batman que é puta. Sua mãe é puta, Batman. Duas putas pagas. Eu realmente era carismático com elas. Ou seja, eu era conhecido como o rei da PM. Playman, no caso, né? Do Jogue Homem, né? Do Jogue Homem. É, talvez ninguém conhecesse ele assim, né? Talvez aquele... Ele deu o apelido. Ah, chegou o rei da PM, todo mundo vai... Mas que PM? O cara é da Polícia Militar? É, cara, esse cara é cheio de pulseira falando que quer comer meu pai aí. Não tô entendendo. Mas tá. Foi então que comecei a falar com meus amigos para começarem a ir para conhecer esse mundo maravilhoso de curtição e fazer amizade com as depósitos de porra. E com os familiares também, né? Claro. Mas nenhum amigo meu queria ir. Daí eu comecei a parar de curtir a vida e fui pulando de relacionamento em relacionamento. É lógico que nenhum amigo ia nesse mundo fantasioso que você criou. É. Mas tudo bem. Não, eu não posso tomar chá de lírio. É. Estranho não ter testemunha, né? É. Mas tá. Até que 3 meses atrás eu conheci uma pitanguinha linda, ruiva, de olhos claros, que eu convidei pra viajar comigo. E foi quando rolou nossa primeira chumbada. Romântico, é, sim. Bom que ele manteve o romantismo, né? Mas... é que ele foi pescar. É, sim. E ela era incrível, fazia tudo como qualquer homem gostaria que acontecesse. dedada no cu. 100 coisas que você tem que fazer. Não sei se eu já falei aqui. Dá o cu! Dá o cu 100 vezes! É, você falou mesmo. Parece que era só 50 coisas. Não, mas é uma média também. É. Negócio de matemática era com a galera do Raul. Tá, eu não entendo muito. Foi assim que me apaixonei perdidamente por ela. Mas depois que voltamos de viagem, ela começou a ficar louca, me bloqueando no WhatsApp, no Facebook, dizendo que nosso relacionamento não daria certo. Claro, o cara chegou pra mim e eu já te comi, agora eu vou comer teu pai. Né? Como assim? E a menina fala, puta, eu fiz de tudo, ainda o cara quer meu pai. Mas, tá, gozei, mas e seu pai, como é? Diz aí. Só que quando eu deixava ela de lado, ela me desbloqueava e vinha implorando pra eu falar com ela. Eu voltava e nós nos relacionávamos, eu ia na casa dela e deixava ela no trabalho logo cedo, um frigorífico. Mas depois ela voltava a me bloquear e dizer as mesmas coisas de sempre. Não, tá errado. Ela dizia as mesmas coisas de sempre e depois bloqueava, não era? É, senão... Realmente. Depois de bloqueado não vai dar pra falar. É, eu acho que essa é a única parte que não é real. Ah, claro! Realmente. Isso aconteceu umas 5 vezes. Inclusive me ligou de 20 números diferentes pra eu atendê-la e vi que ela era retardada e que tinha algo de errado. Foi então que, de coração apertado, eu disse que não teríamos mais nada. Caramba. Eu quero ter contato com 20 puta, cara. Não, todos os dias ligando todos pra todos os dias, 20 putas. Esse e-mail é sobre o episódio Virgões, não é isso? Passou-se uma semana e eu estava em uma rua badalada com um amigo de 27 anos. Não sei qual a relevância. E ele, de vontade própria, disse que gostaria de ir na PM pra comer alguém e perder a virgindade. Talvez o pai de alguém também, né? Sim, sim. Foi então que eu me animei e falei, vou sim, mas não vou comer ninguém. Chegando lá, a primeira pessoa que vejo foi ela, a ruiva tchutchuquinha Wesley Zop. Tava lá também querendo comer alguém? Cara, é um belo roteiro de novela isso aqui. Nem vamos mandar pro ar, vamos mandar pra Globo, cara. Eu acho que é novela da Record. É mais religiosa. Mas tá. Meu mundo desabou, fiquei paralisado e olhando para a cara dela e pensei que karma, logo eu que há 5 anos atrás vim aqui para me aproveitar das putas. Agora uma pessoa que eu me apaixonei virou puta e vive nesse mesmo antro de perdição dando para vários outros caras. Eu ainda sem reação e em choque passei por ela e não falei nada. Porra, frio, hein? Quem você colocaria? Quem você escalaria pra esse papel, cara? Antônio Fagundes? Não tem como não ser Antônio Fagundes. Acho que não tem, cara. Não tem como não pra ser frio assim? Antônio Fagundes. pra passar pela mulher ali e olhar Antônio Fagundes. Tem que ser. E não é fazendo papel de cego, não. É bom a gente não, deixar. Não. Fazendo papel de cara que se desiludiu. Bad boy. Exato, bad boy. Uma jaquetona de couro e uma gravata, porque pô, aí ia ficar da hora. É legal. Ela entrou correndo pra chorar e disse para as outras garotas não darem em cima de mim, pois ela me conhecia, que era apaixonada por mim. Mas... Algo existe. Algo isso. De errado não tá certo. Não, tá. Ele tinha escuta no puteiro, né? Ele escutou ela falando. Nisso, todas as putas ficaram de olho em mim. E melhor, os pais das putas também ali. Os seguranças, pô. O cara do caixa, já todo mundo ali. Já achando que eu era algum milionário e ficaram me rodeando como urubus pra saber mais a meu respeito. Fiquei lisonjeado de tantas putas me cercarem para me conhecer, mas naquele dia eu estava travado, de cu apertado e pau mole. Igual tô eu lendo isso aqui, né? Mas tá. Não tá tão apertado. Não, tá meia bomba, né? Eu tô sentindo aqui, tá meia bomba. O cu tá meia bomba. Ué, as pregas assim tão mole, mas dura. É, não tá tão apertado. Algumas mole, algumas não. É falta de dar. Só tô na 67 ainda. Pode ser. Desse mês. Depois resolvi falar com ela, abri o jogo, dizendo que a vida dela não me interessava mais e que ela podia fazer isso se ela quisesse. Porra, na hora ali. Cara é frio, o cara é Antônio Fagundes. É o Fagundão. Quando o cara é frio, o cara é frio. Sim, e o pai da moça Tarcísio Meira. Mas aí não tem erro. Então, não, você quer jogar no acerto. E a moça, não sei se a gente consegue mais. Maria Bethânia. Não sei se a gente consegue, porque vai, teria que pintar o cabelo de ruivo e tudo. Não, mas acho que pô, depende do contrato. Uma peruca também. Mas, né? Tá, e Rita Lee? Você não pensou na Rita Lee? Ela já é ruiva. Ah, mas Rita Lee não tem cara de gostosa igual a Maria Bethânia também. Né? Julia Roberts. Então. Põe Julia Roberts. Tá, Julia Roberts, mas... Aí vamos ter que fazer um Netflix, então. Não vai ter pra ser novela. Porque já aí fica muito americanizado. É, você acha que fica? Sim, aí não tem como. Se, por exemplo, coloca um brasileiro pra falar espanhol, já pensou que barbaridade isso? Ah, não tem como. Um brasileiro, sei lá, representando um... Um traficante. Colombiano. Isso aí. Não dá certo. Isso aí é besteira. Né? É. Foi então que ela disse que perdeu o último emprego e que precisava de dinheiro pra pagar dívidas. Então eu simplesmente concordei com ela e falei com meu amigo para irmos embora. Ele não comeu ninguém, ainda continua virgem. Do lado de fora, ela me parou dizendo para eu esperar, que ela queria conversar comigo. Nisso, meu amigo foi embora chocado com tudo que tinha acontecido e eu fiquei lá falando enquanto ela chorava muito. Vou só acrescentar um negócio aqui. Tinha uma lua cheia no céu, começou a cair chuva. Então, mas uma garoa fina. Uma garoa fina. Era de vestido branco. Exato. Um tom meio acinzentado na câmera, assim, a fotografia. Sim, fica bom. Fica bom, sim. Essa cena tinha que ser em preto e branco. Exato. Mas o olho azul dela, bem azul, não em preto e branco. Sim. Ela pediu pra eu levar ela em casa, em uma cidade ao lado, que era muito longe do puteiro. Então eu levei pensando que iria ter um remember e queria acabar ali com nossa última transa, mas ela simplesmente saiu do carro e nunca mais a vi. Ou seja, sem outra testemunha, né? Porque nunca mais a viu, né? Mas tá, pergunta polêmica. Mas e se tivesse namorando com ela hoje? Seria uma cilada? E aí? Não, seria pra ela, né? Namorar um cara que come o pai dos outros. Esquizofrênico. Mas, cara... Você poderia namorar quem você quisesse, cara. Acho que esse não é cilada, nosso. O mundo é muito fechado, né, Rodrigo? Tem gente que namora até político. E aí? E aí? Tem gente que casa com político. Dá nojo. Nossa, e aí? Não. Político aí eu já acho que já é demais. Escória, né? Tem que ter limite, né? É, tudo tem limite. Então ele fala, a única coisa que restou foi voltar pra casa e esticar o pau mole. Pelo menos esticar e talvez cresça. É, enrolar num cabo de vassoura e puxar a frente. Acho que todo por mundo isso faz você isso. Tem esse pau pequeno todo de 40 centímetros, isso. Né? Um grande abraço para todos vocês da bancada que todos os dias me animam com os podcasts. Eu estou quase acabando de ouvir todos, beijunda, enviados do meu iPhone MP15, MP16, MP17. Porra, e eu só ouço MP3 ainda. tá atrasado. Exato. Caramba! Guilherme Branc, BRUNCK, eu rei da PM. Rei da PM. Rei da PM. Você é assinante da Netflix? Sou. Daqui 3 meses digita Chorume com X da Netflix, cara. Ah. Vai ter uma série nossa lá, cara, produzida por a gente. Cara, eu não sei se você tava prestando atenção, mas vou te dar um spoiler aí. Antônio Fagundes, Tarcísio Meira e Julia Roberts. Se a Julia Roberts não aceitar, o Keanu Reeves no lugar dela. Só pra uma peruca também. Puta ator, né, bicho? O cara é bom, daí cara dá é bom. Até pra pôr umas cenas de ação, Kung Fu, que o cara manda. É verdade. Esse foi nosso último e-mail. Vamos então pro momento que ele brilha. Brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha. Não sei o complemento, mas... Lá no céu. Ah, lá no céu. Lá no céu. Eu não sabia, desculpa. O Gabriel Asbar, que é a nossa estrelinha brilhante, o nosso pequeno Miss Sunshine. Sim. Gabriel Asbar, você que já ganhou o campeonato de apresentação de feiras. Até foi emocionante, cara. Sim. Feiras, claro, tecnológicas. Feiras tecnológicas, feiras de exposição. De exposição de coisas de hortifruti. Tem mesmo. Inovações, né? E Gabriel Asbar, em maio de 2002, ganhou o primeiro lugar. Mas foi 2002? Foi 2002. Não. 2002 e 2003. Ah, é. Vai. E campeão. Um jovem talento. Exato. É bom, é bom. Em cima de Cachimbinha. Cachimbinha, anunciador de abacate. Oh, o cara era bom, hein? Eu me lembro, obrigado. Eu tava lá, o Cachimbinha, ele fez um repente de 2 horas tocando violão, entendeu? Sim. Tudo não, rimando, maravilhoso. Aqui no com a perna, isso. Sim, sim. E aí depois o Gabriel Asbar falou abacate e sorriu. Campeão. Ele contando assim, parece que desprezou o Gabriel. É. Mas quem tava lá sabe a verdade. E quem conhece o Gabriel, vê ele falando abacate. A verdade é que eu captei a essência. Gabriel Asbar, então, com esse seu poder de captar a essência das coisas, capite a essência do Chorume desse episódio e diga para o nosso ouvinte qual é o tema de hoje. O tema de hoje é às vezes que fomos bacana. Bacana! Para aquele moleque que não sabe o que é bacana, Wesley Zop, traduza bacana. Uma pessoa bem legal. Ah, bacana. É. É, que bacana. Exato, exato. Aqui, foi um prazer participar, então, gente. Eu já tô indo aí, brigadão por tudo. Então seja bacana e ouça esse episódio até o final. Ai, Beto Jamaica! Como é bom ter alguém pra contar e ser idiota junto. Poder chamar de melhor amigo, até nas roubadas tá sempre comigo. Alguém pra sonhar, realizar, quando a gente tá junto tudo vira risada. E aí, gente, tudo costume bacana que a gente tem aqui nesse podcast, que é a primeira história desse cara bacana, esse cara da hora, esse cara que chupa toda hora, Wesley Zop. Obrigado. Qual é a primeira história? Você já foi bacana, Wesley Zop. Não, eu não vou nem começar falando da minha história. Eu confesso que foi um difícil. Quando vocês sugeriram esse tema, porque os caras são filha da puta! Eu falo, não vamos fazer esse tema, os caras estão em 3, eles combinam um voto e me vencem! Mas achei difícil, é difícil achar alguma coisa bacana em mim. Eu não vou falar de uma vez que eu fui bacana, porque é difícil a gente falar de si próprio, da gente mesmo. Então, então eu vou falar, mas depois. Mas primeiro eu quero falar de umas pessoas presentes aqui. Poderia falar da vez que o Anderson foi bacana, que dá carona pras pessoas até Itu? Poderia, mas não é isso que eu vou falar. Poderia falar do Gabriel que foi bacana, num dia que ele teve o celular perdido e não estragou a festa de todo mundo? Poderia. Poderia. Sim, que, poderia. Que bom, mas, que bom. Mas não é o que porque eu vou falar. Porque quando ele perde as coisas, ele costuma passar em festas e estragando. Ele vai estragando a festa. Não, ele mas não esse dia ele deixou pra lá. Ele deixou quieto, ele só perdeu o celular. E falou, não vou estragar o momento das pessoas. A viagem dormir, de ninguém, não. Foi dormir, cara. Foi dormir. Ah, aí melhorou. A viagem, a festa, é. Eu falei, a festa. A viagem, a viagem. Mas eu vou falar de uma pessoa que não se considera bacana aqui, que é o Douglas, como ele acabou de explanar pra gente. Porra, vou pôr meu pau pra fora aqui. Pode colocar, já que eu já vou mamar. Meu, já. Meu pau bacana, meu pau bacana. É bacana mesmo, apesar de miudinho. Mas bacana. É bacaninha. É o Zequinha, né? Não fale o nome do meu pau no ar, assim que eu fico constrangido. Em 2014, a gente faz parte de uma associação aqui chamada Anjos da Alegria. Em 2014, essa tal associação fez 10 anos. E filmamos durante 2013, todas as visitas de 2013, fizemos filmagens dos hospitais para que a gente pudesse fazer em 2014, na comemoração de 10 anos, é uma exibição desse filme para comemorar 10 anos de visita dos hospitais, entidades. Filmou estilo documentário. Filmamos estilo documentário. Então foi eu, foi o Bolinha e foi o patrão na época, o Pirulito. A gente, nós três fomos filmando, mas a gente só foi filmando e armazenando. Filmando e armazenando. Isso em 2013. E a gente tinha que exibir em outubro de 2014. Só que você não precisa fazer as coisas tão antecipadas, né? Em julho de 2014, falamos, puta, a gente vai ter que editar isso aí. Parece que mostrar um monte de vídeo picotado esmo, com o mouse, esmo. Eu vou clicando assim, parece que o pessoal não curtiu, não. Não curtiu, não ficava bom. E o Wesley cantando de fundo. Pá, pá, pá. Não, que não ia ficar legal. Não ia ficar legal. As exibições que fizemos a mostra, parece que o pessoal não curtiu. E daí, contratamos quem? Douglas pra editar. Não. Esses quando vídeos. Você fala contratando, parece que foi pago. Não, mas né? É onde eu vou falar, eu vou chegar. E a gente, e do jeito que a gente gravou, o som ficou muito baixo, porque a gente não levou um gravador de áudio ali, né? Gravamos com o microfone da câmera. É porque vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Não sabia mesmo. Gravamos a esmo as coisas. Daí o que que ele fez ainda? Ele legendou tudo, cara. Salvou a nossa pátria e o nosso toba. Foi isso que ele fez. E, com tudo isso, na faixa. Parabéns por ser bacana. Cara. Não, eu quero... Parabéns por ser bacana. Obrigado, mas eu quero mostrar o profissionalismo desses caras. A conversa de um pro outro. O cara falou, não é melhor pra gravar a gente levar um tripé? Porque aí não treme. Essa era a minha fala. treme. Você tinha uma ideia, o Wesley Zop era o gênio. Você ali. Tem ideia. Era a voz da razão da missão. Daí o que o cara respondeu pra você? Ele falou, não, eu tenho um dispositivo na minha câmera que ela diminui muito o tremor de uma imagem se você estiver segurando na handcam, né? Daí eu falei, mas um tripé não treme nada. Você não precisa de dispositivo nenhum. Não é melhor do tripé, né? É. E ele falou assim, ah, mas é difícil achar um tripé, tá? Eu falei, o Douglas tem tripé. Sim, não é melhor pegar um tripé? É, ele empresta. Não, vamos fazer na mão. Tá bom, eu não vou discutir os métodos do cara, né? E ficou bom, cara. Ficou bom. No fim, quem quiser assistir... Tá um link aqui, não? Post? Tá o link no post aí, sim. Um documentário filmado por Wesley Zop. E editado por mim, cara. Exato. Porra. É, o Wesley Zop foi um ótimo pedestal de iluminação, né? Também, não, iluminação a gente tinha. A gente não tinha o áudio ali. O áudio, o Douglas teve que fazer milagre. Já que o Wesley contou uma minha, eu vou contar uma dele, então. Aê! Mas é uma chupação de pera pau. Peraí, vou anunciar o tema de novo. Às vezes que fomos camaradas. Contando camaradagem. Não, mas Wesley Zop... Ele possui em seu domínio... Uma cabeça grande. Uma cabeça sim, grande. Eu tenho mesmo. E além disso, cães. Tenho cães. Cachorros. Tenho que cães. Você odeia, né? Ou jura que odeia. Não que odeio. É. Não que odeio, mas... Tá. Se morrer, tudo bem? Se morrer, não faz falta, assim. E um desses cães comeu um caroço de manga, né, Wesley Zop? Só que parece que não desceu igual um quiabo. Entalou. Entalou aqui no esôfago, né, Wesley Zop? Entalou, na verdade, entalou no intestino dele. Ah, no intestino? É. Então não foi nem pra frente nem pra trás ali. Você percebe que o cachorro tá mal. O cachorro tá ali deitado, não come gritando. Mais nada. Porra, tem um caroço de manga no meu intestino. É, na linguagem canina. Né? Nem todo mundo sabe. É verdade. Daí levo o desgraçado no veterinário. Ele fala, eu tiro a radiografia lá. Ah, é um caroço de manga. Vai ter que abrir e tirar o caroço de manga. Simples. Simples. Simples, um procedimento Simples. Cirúrgico. Procedimento cirúrgico. Você abre o cachorro, tira o caroço de manga. É um cachorro que você não gosta tanto, fala a verdade. Ah, e é um cachorro que já tá velho. Exato. Né? Daqui a pouco morre esse cachorro. Mas é aí que tá. É aí que tá. Mas daí foi oferecida uma oferta pra mim. Opa, o cachorro, quanto custava essa cirurgia? É, a cirurgia... Porque nada é de graça nessa vida. Cirurgia... A não ser o seu toba. Mas pra amigos. Pra amigos... Bacana. Exato, igual você. Não, teve uma oferta, uma escolha. Entre cirurgia, anestesia, que já era emergência, porque tava necrosado a metade quase do intestino do cachorro lá. E ele ali com seus 14 anos. 14 anos, tem 14 anos. Daí falou assim, ó, contando tudo, anestesia, cirurgia, a internação... Pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico. Massagem nos pés. Massagem nos pés. Das patas. Das patas. É. Nas patas. A comida especial que ele tem que comer, que a gente tem que dar aqui, fica tudo R$3.500. Ou... Mas pra ajudar, à vista. Ah, não. Dividiu em duas vezes. Ah, bom. É um veterinário bacana. Só que daí ele me deu outra oferta. Ele falou, ou você paga R$350 à vista pro sacrifício. R$3.500 pra curar. Pra curar. Ou R$350 pra sanar os seus problemas. É isso que ele me ofereceu. Ah, isso é pergunta polêmica. E aí outra, o cachorro poderia morrer durante a cirurgia pela idade. Então eu teria que pagar a cirurgia mesmo se ele morresse. Exato. Né? Não, e pela idade ele pode morrer daqui 3 dias, pela idade. Né, pode morrer. Já tá cego, desgraçado. E aí você foi lá, paguei sacou 350. Não, você 3.500. sacou 350, não é isso que você ia falar? Não, eu paguei 3.500. Em duas vezes, claro. Porque a primeira vez fui lá, já dei o cu pro gerente do banco. Da outra vez... Mas falou, tô dando cu é pelo meu cachorro. É por uma boa ação, né? Puta, mas não é aquele que você fala que não liga? Um outro cachorro, que é mais jovem, que aguentaria, até que passaria batido a manga, ele rói tudo em volta. Ele mastica com calma. Ele viu o que aconteceu com o outro. Eu não vou deixar ele comer manga. É. Então vou comer direito. Você é louco, capaz de dar o meu cu, papai. Eu sei que o não tem mais 3.500, não. Já gastou com esse 350, velho. Talvez ele tenha. Você foi bacana, então. Você salvou a vida do seu cachorro. Obrigado. Você deve viver mais 3 meses. Obrigado. A conta no banco ainda tá lá, né? Tá no vermelho, claro. Claro. E você, Gabriel Osmar, você é um cara bacanudo. Eu sou um pouco, mas bem às vezes. Exato. É, Wesley Zop pediu pra eu lembrar de algumas histórias de alguns amigos aqui presentes, só que foi difícil. Mas você nem conseguiu. Então, eu não consegui. Então eu vou contar uma que eu fui bacana com uma pessoa aqui presente. Ah, boa, boa. Porque durante o ensino médio, não sei se vocês conhecem, vocês sabem, sabem disso, mas estudei junto... Na mesma época que o Ganso e Negão. Sim. É verdade. Impossível estudar com o Zop, porque... Eu não deixava, atrapalhava, eu cutucava as pessoas. Primeiro que não estudou, né? Exato. Segundo que se tivesse estudado, seria muito tempo atrás. Isso. Pelo menos 15 anos atrás, antes da gente. Mas não, acho que sim mesmo. Ele repetiu, é capaz de ter chegado na gente, sim. Chegava o Zop, o professor. Não, o repetente. Fumava muito chá. Cabelo branco, barba, na oitava série. 30 anos. Professor, não, ele até constrangido, eu sou o repetente. O professor tem 22 anos. Na época de ensino médio, digamos que eu pegava muito ônibus com o Douglas. E não sei. Num determinado momento da vida, bateu uma brisa, não sei o que aconteceu, que o Douglas um dia me pediu um passe. Tudo falou bem. Assim, me empresta um passe, hein? É um teste da amizade. Não, e outra, todo dia pega o ônibus junto. Aí o cara pensa, amanhã eu recebo, né? Destacava ali e ia embora de busão. Muito no dia seguinte... Presta um passe. Semana seguinte... Não, porque o cara tem. Então... Se o cara tem, uma vez que ele tirou, ele não tinha 2 da carteira na hora que ele te deu 1. Você viu que ele tirou da cartela dele. Daí ele falou, opa, tem passe. Esse cara tem passe. Na semana seguinte, no mês seguinte. E virou uma prática constante. Não, chegou uma hora que eu nem pedia mais. Não, eu já pegava o meu e destacava o dele. Oh, vamos aí, toma o passe. Vamos perder o busão. E é verdade. É, não é zoeira. E depois, quando isso, ele estudava no terceiro e eu tava no primeiro. Então, quando eu fui pro segundo ano do ensino médio, eles saíram da escola, mas um alívio pra você, um alívio pra você. Não, mas ele ainda ia lá de vez em quando. Ainda lá, pegar, se não era de manhã, passe. Não, pega passe. Né? É. Se não era de manhã, era noite que eu fazia técnico. Sim. Então, continuou. Durante mais 2 anos. Então, durante 3 anos... Eu dei passagem livre de busão pra ele. 2 anos e meio. É, vai, 2 anos. Já acabou de pagar algumas vezes também. Não, nunca me cobrou nada. Não, não, não. Pagar, sei quando o Gabriel você não conhecia. Às vezes ele faltava. Não, mas ele sempre falava: não, não, outra hora eu te pago. É, se você for voltar, já me dá o passe. Dá o passe de amanhã. Ficou. Cara, não, é isso aí. É verdade. Foi bacana. Gabriel foi bacana comigo. Pô, foi muito fácil. Dava ou emprestava, Gabriel? Ah, dava, né? Porque... Ah, então não precisa pagar mais. É, penso eu que sim. Falou agora que deu. Eu tava aqui com o passe. Era um só, por enquanto. Mas... Não, é um por dia, né? É claro. Ele dava um por dia? E você, Rodrigo Barbosa? Você é um cara bacana? Opa. Bom, assim... Eu penso que, pra ser bacana, o que vale é a intenção, né? Sim, claro. Eu penso que é a maior parte das vezes. É, então, vou contar uma história aqui de quando eu era ainda criança, devia ter, sei lá, 8 anos, 10 anos e tal, e meu pai ganhou de um amigo um casal de jabuti. Jabuti, pra quem não sabe, é uma tartaruga terrestre. Sim, sim. Né? Não é do espaço, que a gente... É. A gente acha que é de outro planeta. Uma tartaruga da lua. Não. Terrestre. Terrestre. Sim, vive na terra. É terráquea. Seus bosta. É, o pessoal vê jabuti e fala, que esquisito, é um ET. É Saturno. Não. Terráquea. O cara fica até chateado. Bacana da sua parte de ensinar isso. Sobre é legal, foi bacana mesmo. Então assim eu termino a minha história. Bom, mas aí ganhamos, eu e minha irmã éramos pequenininhos, né? Minha irmã é 3 anos mais nova que eu. Meu pai ganhou essas tartarugas, a gente brincava com elas, pintava o casco com guache, gostava bastante das tartarugas, né? E beleza, e eu desde criança gostava de ver documentário, gostava de Discovery Channel. E eu comecei a criar uma consciência, sabe? Eu via aqueles documentários, né? Via tartarugas marinhas livres, né? Eu falava, pô, esses animais, eles não foram feitos pra ficar aqui presos no galinheiro junto com as galinhas. Eu preciso libertar esses animais. As galinhas não tentavam picar a cabeça delas? Não, até que não, conviviam bem. Jabuti fica grande? Fica grande. Aí eu falei, pô, esses animais, eles precisam ser livres, né? Fica aqui preso no galinheiro e tal. Eu convenci minha irmã. Falei, não, temos que libertar essas tartarugas. E assim, só que no documentário do Discovery Channel, eu só tinha visto, assim, tartaruga marinha e tal, sabe? Aí eu, na minha cabeça eu pensei, bom, tartaruga é dentro d'água, né? Tem casco, pô. É, aí tinha um açude lá no sítio. Foi eu e minha irmã. Momento mágico. Desesperado. É. Não, caralho, não. Usei uma tartaruga. Tartaruga, caralho. É. Usei uma tartaruga na água ali do açude. Começou a se movimentar muito. Nunca tinha visto ela se movimentar tanto, feliz, né? Ficou feliz. Ah, tá nadando, olha. Pensei, pô, o bicho já tá alegre, né? Já tá sentindo ali a liberdade. E o açude era bem fundo, aí a gente soltou as tartarugas. Aí mergulhou que nem pedra. Não, né? Então, no início elas nadaram, sabe? Elas tentaram voltar pra margem, sabe? Só que não dava pra subir de novo, sabe? Vocês com tijolo, mano. Pega não dava, prancha, a margem era muito... Sai empurrando a patinha de volta. Ela até conseguiria voltar, mas o casco dela tinha 2 dedos de guache pintado, ficou mais pesado que o natural. Não, outra, se era azul e tinha um cercado de cimento do negócio. A margem era muito íngreme, não dava pra barranco, voltar, barranco, né? E eu pensando, ó, que legal, tá se despedindo, né? Tá se despedindo, eu tô me despedindo da vida! aí depois elas, tipo, desistiram de tentar subir na margem, foram nadando pro meio do açude, afundaram. ainda subiram umas duas vezes, assim, desesperada. Depois só vi umas bolinhas. E aí eu, com o coração alegre, assim, falei... Feliz. Falei, pô, agora elas estão livres. Agora elas estão aí no fundo do açude, nadando livres. Ah. Tal. Falou por bandeira, agora é sua vez. Você não quer ser livre, então. Eu fiz um casco de cimento pra você. Não, e pior que eu fui falar com a minha mãe depois, ela foi com dó de me contar que eu matei as tartarugas. Né? Ela falou, não, é, nossa, que nobre, bem, que ela bonito. Chorando, tô chorando de emoção. O que a gente vai ter hoje pra gente? Sopa de tartaruga. Conta pro seu psicólogo. Faz uma hora você descobriu. Que pô, você... Não. Eu me arrependo, cara. Depois de 10 anos, você achando o herói, você foi... Não, mas no dia seguinte... No dia seguinte. O documentário seguinte era sobre as tartarugas terrestres. Uma coisa que elas não fazem é nadar. Não tem como. Elas não sabem nadar. Aliás, as poucas que tentam nadar e nadam por alguns segundos são gêmeas entre as tartarugas, raríssimas. Vale milhões de reais. É muito raro. Não tem. Nem vamos falar que tem, né? Ah, você foi um cara bacana aí. Você que vale a intenção. É, pô, que vale a intenção, né? Depois ele libertou... Essas galinhas aqui estão... Tem que viver junto com as raposas aqui, ó. Tem que ser livre igual a raposa. Tem que ser livre aqui. Melhor morto que preso. É, ou seja, nunca deixe seus filhos assistir Discovery. Deixe eles assistir Peppa Pig, os negócios que dá assim. Apesar que a Peppa é mal educada, mas pelo menos não mata ninguém. E você, Anderson Negão, você é um cara bacana? Eu sou bacanudo. Bacanudo é acima do bacana. É, mas então conte aí, prove. É, antes de provar... Queria cantar, né? Antes de provar, vou cantar. Antes de provar, vou dançar a dança da chuva aqui. Tá bom, mas... Ah, deixa na chuca. É como a mangueirinha e voando merda pra tudo. Mas é uma bela dança, aliás. É bonito, mas suja muito. Suja de merda, né? Eu vou provar daqui a pouco. Tá certo. Eu quero falar pra vocês do cara mais bacana do mundo. Oh, é isso. As cidades do interior não costumam ter nada 24 horas. É verdade. Quando abre, é um evento. Todo mundo quer ir lá. E perto de casa abriu uma padaria 24 horas. Achei que era uma farmácia. Né? É, não, era uma padaria. E aí, esse meu amigo aí, ele foi buscar pão na padaria. 24 horas. Os caras vão tomar café da manhã 3 horas da manhã. É, porra. É, era mais é ou menos isso. É legal ter opção. É legal você ter opção. Sim. Você não vai, mas você tem opção. Você tem opção. Mano, era umas 10 horas da noite. Ele chegou lá. Beleza, comprou o pão dele, ia levar pra casa, que era a única padaria aberta naquele momento. Então, esse amigo, ele avistou um cara no ponto de ônibus, chegou pro cara e falou, você quer uma carona? Aí o cara, 10 horas da noite no ponto, né? Claro que sim, né? Ficou meio desconfiado, porque não conhecia ele, né? Falou, aceito, né? Aí nós perguntamos, eu não vou falar o nome dele não, porque é meio chato, mas ô Fábio... Faz bem não falar. Fábio, você conhecia o cara? Ele falou, não, claro que eu conheço. Uma vez eu tava lá no meu Facebook e eu vi ele entre minhas sugestões de amizade. Não era nem amigo dele, não, é sugestão de amizade. Sugestão de amizade. Deve ser amigo de amigo do amigo dele. Então, se tá na sugestão de amizade, já posso oferecer cara. Exato, claro. O espectro de bacana desse cara aí. Esse cara é bacana mesmo, cara. E não termina aí. Pior que não termina aí. Foi lá e deu um cu pro cara, não, porque... Não. Amigo, pô. Amizade. Mas calma, que tem mais. Que esse, o Fábio mora em Sumaré. Aí ele chegou pro cara, você vai descer em Sumaré, né? Ele falou, não, eu tava indo pra Campinas. Puta que é pai. 20 quilômetros de 25 por aí. De centro a centro. De centro a centro. E ele foi e levou o cara pra Campinas. É, o cara ofereceu carona, não importa da onde não ia deixar no meio do caminho. Né? Já perdeu o ônibus. Não, tô indo pra Poça de Caldas. Tô indo pra Chile. Deixa eu mandar uma mensagem falando que eu vou faltar essa semana do trampo, mano. Tô indo comer cu de caroneiro, bicho. E eu só tinha saído de casa pra comprar pão. O cara estaciona, chegamos então. Já fica a dica. Mas por que você é bacanudo, Anderson Legal? Por que eu sou bacanudo? A minha família inteirinha foi numa viagem pra Itanhaém. Ah, tá aprovado, então. Olha que vai pra Itanhaém. O cara é bacana. Só tem bacana, ó. Com certeza. Pô, o cara que vai pra Itanhaém é o cara bacana. E bota bacana nisso, porra. Ah, porra. Tava lá, minha família, todo mundo curtindo. Você tava lá? Tava lá. Então, tá todo mundo curtindo lá, bebendo, fumando chá. Os primaiados tudo louco, normal. Tal. Tudo normal. Normal. Mas era a família inteira. Então comendo frango frito. Isso. Tocando baixo. Tava lá. Pagodes normais da família dele. Mas tocando baixo num pagode ali. Então tinha crianças. E tinha um primo lá, que ele tem uns 7 anos e ele tem dislexia. Tá. Tá, todo mundo curtindo lá. Bacana isso. É, bacana. Você comentar aqui, né? Mas, até agora eu não entendi o que isso tem a ver com você, né? É porque ele também tem dislexia. É. Então, tava todo mundo tranquilo, até que de repente eu ouvi um barulho. Tipo um pá! Era o quê? O cara desafinou ali no tambor. Ah. O cara bateu errado. Porra. Quem dera. Era esse meu primo caindo da laje. Que porra a tua família tem com laje, desgraçado. Lugar de criança é na laje, porra. Não, mas tô na praia. Vai pra laje, desgraçado. E aí ele caiu, quebrou o dente, voou sangue pra todo lado. Aí a mulherada, tudo desesperada. Um dente. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Um dente só. Ah, quebrou um dente. Um dente só. Mas um saiu só. Até na sorte, então. É, né? deu sorte. Mas, tipo, o pessoal assustou, né? Porque ele caiu da laje, quebrou o dente e tal. Sim. A mulherada tudo louca, não sabia o que fazer. Cara, isso dá pagode. É. A mulherada tudo louca, não sabia o que fazer. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Aí na laje só quebrei o dente. Cara, essa é a história daquele cara do molejo. Agora que eu me liguei. Filha da porra. Mas e aí? Eu cheguei e falei, dá esse moleque aqui, vai. Peguei ele, joguei no carro. Cê matou? Onde que ficou o canavial aqui? Cadê o próximo açude aqui? Onde tá? Pega a máquina de vácuo, vamos embalar isso. Chora dentro do carro, aí que ninguém escuta. Se eu ouvir um choro, eu venho aqui te currar, desgraçado. Quebrou tudo. Onde fica o hospital? Ah, não sei. Vambora. Nós achamos essa porra. Ó, cara, chamou a responsabilidade. Deixa pro pé. Deixamos ele no hospital. E aí, eu acho que é o seguinte, quando você salva uma vida... Ah, porque ele tava morrendo, né? É, sim. Você tem... Um crédito. Você é dono do cu da pessoa. Ele fala. Quando eu salvei a vida dele, eu fiquei dono do cu dele. Né? Você ter trazido água pra nós não salvou nossa vida, não. Eu, quando eu falei que tava morrendo de sede, tava exagerando. É, então, vamos deixar claro. Vamos deixar claro. Não, você tem o direito de dar uma zoadinha nele, tá, né? Claro. Tá, você salvou uma moleque... vida. É, tá. E aí? Aí nós perguntamos, ah, por que que você caiu da laje, né? Ele falou, ah, achei que tava pulando onda na praia, né? Aí, tudo bem, beleza. Não, mas que história de drogado é essa, cara? Pois é. Achei que eu tava pulando onda e não tava nem na praia. Não, nem... não ele tinha ido na praia no, na manhã. Ah, aí tá. Na tarde ele achou que tava na praia ainda. Tá a 30 quilômetros da praia. É. Não, mas tem certeza que ele só tinha dislexia. É. Não sei. É, tipo, que... Tava maconhado também. Foi que bateu a cara no chão também, não sabemos. E aí? Aí nós começamos a zoar ele. Nossa... Olha esse menino aí, dava até pra dançar axé, né? Um olha onda, não sei o quê. Vocês zoavam pesado. Nossa, cara, zoada pesada. Zoava pesado pra caralho. Não. Acho que vai ter que cortar essa parte. É. Olha a onda. Chegava o cara e falou, olha a onda. Mas nossa. Esse moleque, ele provou que ele não tem dislexia. Ele botou o monóculos lá, falou assim, quem são vocês para me julgar? A partir daquele momento, eu respeitei aquele moleque, porque, porra... 3 anos de idade, o cara falou um negócio desse, mano, cara, sim, bom. É. 7 anos de idade, né? Não era 3. Era 7. Sete anos. 7 anos de idade. Cara, cai de cara no chão, de uma laje. Qual é a altura, Gabriel Asmar, levando em conta que era um andar só? Não, mas era da laje da casa ali mesmo, da cobertura? Isso, da cobertura. Ah, uns 2,80m, 3 metros. 2,80? Não, de cara no chão. 3 metros, de cara no chão. E o cara depois conseguir conjugar. Julgar? Porra, eu respeito esse moleque. Não, eu parei de zoar na hora. Nunca mais vi aquele moleque. O cara deixou de ter dislexia. Acertou ali os parafusos do moleque. Ou, peraí, ele descobriu a cura da dislexia. É se jogar da laje. Lajes de 3 metros. Se joga de cara. É ciência isso, né? É ciência. Ciência experimental. Ciência. Vou fazer empírica. Isso hoje. Mas você não é dislexo. Por isso que todo mundo que tem dislexia vai fazer tratamento lá no sul, né? Tem cidade de Lajes. Né? E os caras viajam tanto, sendo que podia ir pra Itanhaém, né? Então. Não, tem que ir pra casa da minha família. Nós manja de lá. Cara. Bacana. Nossa, bacana. Mas eu não entendi onde ele é bacana. Não, que ele parou de zoar o cara. Não, eu salvei a vida dele, ainda parei de zoar. Ele é bacana porque ele foi pra Itanhaém. Era lá do começo mesmo. Você pediu uma história de Itanhaém, era essa. Era essa, comi cu de primo aí. Procurar afeto no Tinder, né? Ah! Só que no Tinder acontecem umas coisas muito estranhas, que é o seguinte, tem uma foto, sabe? Tem uma foto. É. Mas não só no Tinder, tem foto em vários lugares. É, sim, me disseram que no Instagram também tem. É verdade também. Mas então, aí você vai lá ver se você sairia ou não com a menina, tem uma foto da menina que é pra você ver, né? Se tipo, se te agrada, se apetece, se te apetece, né? Sim. Se dá pra comer gostoso. É, se dá pra dar uma chumbada boa, né? Bater com pau na cara, né? Isso na foto, né? Ixi, mas que essa bochecha magra aqui vai doer meu pau se eu bater na cara. Aí você põe que não. Né? Mas aí algumas meninas, infelizmente, não sei porquê, elas colocam fotos assim de 20 anos atrás, quando elas ainda eram bonitas. Não, às vezes quando elas entraram no Tinder. Pode ser. 20 anos atrás. Pode ser. Daí ele tá com aquela foto ainda. É, tem umas outras assim que, sabe, parece que não é foto dela mesmo, sabe? É que às vezes outra pessoa fez a conta pra ela. Ainda mais quando tem uma assinatura, né? Tipo, sei lá, Sônia Modas. Não, às vezes a outra pessoa fez a Sônia Modas, fez a conta pra ela. Fala, tem que pôr uma foto. Ah, vou pôr automaticamente pra ela. Vou pôr uma minha, depois você muda, a pessoa esquece. E aí eu ia, né, todo pimpão nos encontros, esperando aquela puta gostosa, né? E aí chegava lá assim, pensa numa mulher feia. Eu pensei, vai. Agora imagina que ela foi atropelada. Mas na cara. Por um ônibus. Engoliu um caroço de manga. Exatamente. Foi sacrificada. Exatamente. Caiu de cara de uma laje. E foi pro encontro. Exatamente. Mas de carona, de um cara aleatório de Sumaré dando carona. Tá, pensei. Algumas vezes eu chegava e me deparava com isso, sabe? E aí eu ficava sem graça. Tipo, às vezes eu via de longe, às vezes também não tinha... Não é sem graça, tem uma ética. É, eu falava, pô, a menina veio. Ah, me a menina veio pra dar pra você. É, por aí. Não, o Tinder não é pra fazer amizade. Não, pode fazer. Não. Não é pra não fazer amizade. Não é o objetivo. Exato. É, pode acontecer, mas não é o objetivo. Não é o objetivo. Mas também você era 100% vai verdadeiro. Vai que de perto. Ah, tipo assim, você vamos dizer lá, que... Você colocava lá, sou mineiro. Colocava. Essa parte eu não revelava. Né? Então, é. Chega lá, a pessoa fala, nossa, que sotaque. Ah, perdi o tesão. É. Vou ter tinha que dar obrigada pra esse cara. Que... Deixa eu abrir minhas banhas, não, pra ela... achar minha buceta. Mas às vezes ela ia na esperança de ali na hora do sexo ouvir várias bobagens, mas todo mundo sabe que menino come quieto. Come quieto mesmo. É verdade. Então ele não punha. É. Quando eu tô metendo, eu não dou um pio. Assim, terminou, ele chora. Terminou, ele chora. Terminou com o meu queijo, né? Chorando, né? Chorando. Saudade da terra. Aí muitas vezes a menina era horrível mesmo, sabe? Sim. Só que aí eu, por peso na consciência também, falava: não, ela veio até aqui, né? Pela ética. Pela ética. Eu tenho um saco de pão no porta-malas, vou pôr na cara. Eu assim, apresentava, conversava com a menina, levava ela pro cinema, pagava o cinema, já como um cavalheiro, isso, né? Tal. Depois levava ela pra casa. Levava pra jantar? Não, também não, né? Era sempre só cinema. É, só cinema. É um lugar escuro, pra ninguém ver essa filha da puta. Eu já andava com ela morrendo de medo de algum conhecido me ver. Eu falava, agora que eu vou encontrar alguém que eu conheço. Agora sabe? Direto, pai vem me visitar. É. Direto dava um rolê no cemitério. Andava assim, protocolo, sempre um braço de distância pra ninguém achar que eu tava junto. Vamos embaixo do viaduto? Lá tem umas intervenções culturais. Levava no cinema, comprava três lugares, né? Deixava do meio vago pra não ter perigo, né? Depois levava a menina em casa, tal, pedia mó tempão, não comia ninguém. Não, peraí. Você, na ética, nem comia? Não, mas, pô, cara... Você não tem vergonha? Porque ela foi comer? Pra dar. Ela foi pra dar. É. Não, mas ele chegava pra buscar e falava, ah, vim buscar sua filha. Não sou eu. É. Na verdade, eu falava, vim buscar a sua neta. Né? Mas aí eu fui pegar, entrou aquele negócio meu, cara, falei, de novo, vou lá, pagar cinema, ver o filme comigo. Nossa, com medo, o cara do cinema já me zoou. É, o cara, o pessoal do cinema me zoou pra caralho. O cara já me vê, já começa a dar risada. Olha lá, o coração valente. Olha o São Jorge. São Jorge. Aí, só que aí a menina, essa tinha uma filha. E aí, no meio do trajeto, a filha dela ligou pra ela. Começou a chorar. Não, mamãe, quero que você volte. Não dá pra esse cara, não, mano. É. E eu, assim, como um cara legal, falei, não, que isso? Criança, sua filha é prioridade. Família em primeiro lugar. Você é um cara bacana. Sou um cara legal, cara. É, falei, tá, não. Prova que ele é bacana. Você tem que voltar lá, você tem que cuidar da sua filha. A gente fica pra depois, entendeu? Eu sou um desconhecido que só quer te comer. Quero te dar muito prazer e sexo uma noite inteira. Mas família em primeiro lugar. Mas aí, cara, eu peguei e voltei com ela pra casa dela e ela realmente me achou muito legal. Te achou bacana. E aí, na hora de sair, ela pegou, fechou o olhinho assim, empinou a boca, aqueles três dentinhos na boca, assim. Não sei pra que tanto. É, né? Jacaré, a mulher, né? É, eu falei, pô, né? Aí eu dei um beijo na bochecha dela e falei, vai lá cuidar da sua filha, pô! Ela tá chorando! Que cara bacana. Não, mas sem brincadeira. Quando eu encontrei a minha namorada, eu encontrei no Tinder. Eleito meus afetos, eu encontrei no Tinder. Quando eu vislumbrei ela de longe, ela era mais bonita do que na foto. Ó, ganhei ponto agora, hein? Ó, esse cara é bom. Esse cara é bom. Quando eu vi ela de longe, ela era mais bonita que na foto, cara, eu quase me emocionei, assim. Chorou, ela chegou, eu tava até chorando. Chegou gozei chorando. Três vezes, sabe? Porra! Gozou pelo olho, né? Posso contar uma vez que eu fui bacana? Mas tem? Não. Fora que eu contei, pode repetir. Eu achei uma vez que eu fui bacana, mas uma vez que eu fui iludido, cara. Eu fui bacana e era cilada. Ué, mas peraí, não é esse tema, não é? Uma vez, era 2015, se não me engano, ou 2014, não lembro. Quando eu recebo a ligação de uma pessoa falando, Douglinhas, você pode passar a noite no hospital com Wesley? Quando que ano que foi? 2014. O Wesley tinha, já contamos aí, quase morreu por causa do apendicite. Sim. Refez uma cirurgia, tomou anestesia. Mas quem ligou pra você? Era a sua ex. A Nata. Falou, fez uma cirurgia, tomou anestesia forte, então ele não tem... Ele tá se recuperando os movimentos ainda. E não podia levantar. Não pode levantar. E ele vai precisar de ajuda pra mijar. Olha, eu quero que você, ouvinte, saiba o que é amizade. Quero que você, ouvinte, saiba o que é amizade. Então, como assim ajuda pra mijar? Você vai ter que pegar o papagaio e pegar o papagaio, não é o peru dele, não. Não é não, tão não, grande não. Igual o papagaio. É o compadre. É o compadre. É aquela jarra de metal. O reservatório. Que as pessoas vão ter que pegar a bigola dele e vai ter que fazer ele mijar dentro do Eu falei, então, eu vou ter que pegar a bigola dele. É isso? É isso. Eu falei, então estarei aí. Mas ele precisa de ajuda até hoje, né? Porque ele pediu ali quando ele foi no banheiro. Eu ajudei, ele, tá, né? Ele precisa, né? Ele tá se recuperando. É. Três anos. É, demora. É uma anestesia forte dele. É geral. E daí eu falei, então fui pronto, cara. Passei alquinho na mão. Pior que foi mesmo. Saí de casa com a minha melhor roupa, coloquei minha melhor roupa. Pra pegar em pau de amigo. Coloquei uma rosa no bolso. Pentei o bigode. O pior é que ele fez mesmo. Pentei o bigode, assim, passei perfume. Falei, é um momento. É um momento. Cheguei, ele tava dormindo. Falei, é um momento. Chegou no momento da minha vida que eu vou pegar num pau. É um momento que eu tenho que pegar no pau de um amigo. Isso daí rompe uma linha. Eu sabia que ia chegar esse dia. Eu sabia. Eu achei que iam me ligar pra eu ter que esconder o corpo. Você tá preparado, cara. Sabe quando você é um matador de aluguel, você já tá preparado, você vai receber uma ligação, cara. E daí fala assim, é hoje você vai pegar na piroca, é hoje você vai pegar na piroca do seu amigo, talvez seja pior, cara. Piroca de um desconhecido ainda vai. O cara nunca mais vai te ver, né? Agora a gente ia ter que conviver com ele sabendo que eu peguei na piroca dele, que eu senti o tamanho, textura, sabor e por aí. Sabor? Peraí, cara, tem que ajudar. Já que é pra ajudar, ajuda direito. Você pegou na piroca, ficou meia boba, você fala, tem que ajudar meu amigo, irmão. Tá pra morrer? Não, tem razão. Vou negar isso, porque o cara tá pra morrer, não posso negar. Não tem como boquete negar. Boquete e um copo d'água não se nega pra ninguém, cara. Exato. Tem razão. Claro. Aí eu fui lá, falei, em algum momento dessa noite, essa piroca será minha. Aí, passaram a madrugada lá, eu aceso, já acendi umas velas lá. Aromáticas. Coloquei um incenso. Uma música de fundo, pedi, né? Uma lagosta, um violinista. Minha mulher falou, mas só tem polenta. Mas corte em formato de lagosta. Joguei pétalas de rosas pelo quarto. Daí o Wesley acordou, tudo bom, você quer, oh, preciso mijar, cara, deu um papo. Seu, opa. Cara, eu falei, é agora, é agora, estiquei, eu falei, hoje que a gente vai ver essa piroca. E ele falou assim. Daí mesmo. Daí o Wesley, não precisa não. É só me dá o compadre. Eu tô com o movimento dos braços normal, só dá o compadre pra minha jarrinha que eu mijo aqui, cara, aquilo lá, viu? Deu uma broxada, eu já tava preparado psicologicamente. Mas foi bacana, porque se eu precisasse pegar na piroca sua, aquele dia eu pegaria na sua obrigado, piroca. Obrigado. Agradeço. Pela amizade eu pegaria na piroca. O pior é que ele, na hora que eu pedi, ele levantou e falou, vamos pegar nessa piroca. Eu falei, não. Na hora o movimento do braço voltou, né, bicho? Não. O Wesley é que foi babaca de não ter permitido. Eu fui eu. Entendeu? O cara assustou. Eu lerguei, eu lerguei. Deu uma estremecida na nossa amizade aí, a falta de confiança. Mas... quero que vocês saibam que eu pegaria na piroca dos senhores aqui. Mediante... opa, não seja por isso. Não. Rapaz, acabei de perder o mediante dificuldades. Né? Agradeço. Não, eu fui bacana de aceitar pegar a sua piroca. Cara. Realmente foi. Foi um contrato social. Sim. De piroca. Mas não precisava ter jogado para a janela a minha polenta. Não pôde pegar. É, matado o violinista. Não, loucura. Precisava, hein? Mas tá bom. Mas eu sou meio extremista também. Você sabe que quando eu me decepciono, eu fico chateado. Né? É verdade. E você, Gabriel Osmar, o que mais você trouxe aí de vezes que você foi bacana? Numa bela manhã de sol de um domingo, tinha ido para um treino de Aikido, e acabando o treino, acabava por volta de umas 11 horas, mais ou menos. Mas começava que hora? Umas 9, das 9 às 11. 2 horas de treino, os caras mandam bom. E terminou o treino, falaram assim, o Weber, é um cara que treinava com nós. Então, ele vai precisar de ajuda lá pra encher uma laje. Vamos lá. Vamos, não tô nem partiu, cansado. Né? Não tô nem cansado por causa do treino. Partiu, tava um pouco cansado. Tava, óbvio. Sim. Mas vamos lá ajudar, né? E o então... Duque era lá em Lages ainda. Tinha almoço lá? Então, depois que enchesse a laje, ia rolar um churrasquinho. Ah, excelente. Então foram três pessoas. Mas um churrasquinho na laje enchida já ou não? Não, não. Não. Podia ser perigoso. É verdade. Mas foram três pessoas, eu mais duas pessoas ali. E como eu fui pro treino de ônibus, então eu tava de carona. Aí fomos lá, começamos a encher a laje. Puta, realmente foi uma péssima decisão da minha parte, porque depois de ter treinado, você tá com os braços meio fracos e tal, mas tudo tá bem. Tá cansado. Tá, né, cansado. Mano? Mas tava ali e tal, e eis que meu pé escorrega e eu quase varei a laje. Quase caiu de cara e perdeu um dente. Isso. Fala o Anderson Negão pra salvar sua vida. Ô, moleque, entra no carro. Ô, pro carro já. É o demônio da laje, né? Cara, meu pé escorregou, estourou a lajota. E eu fui ali com tudo no, pra cair. Bateu com o cox. Não, bati com a costela. Na sorte na que tinha uma parte da laje mais forte, né? É, não, que ela é o trilho da laje. É, fiquei ali com a costela pendurada no trilho da laje. Aí me cataram com o braço, pro braço assim, levantaram eu ali. Doeu. Dói dois lugares, a costela que ele bateu e o cu que trancou, né? O cu dá uma batida, as pregas batem. A prega quase bate, travessa, senhor. Quase troca de lugar. De engrenagem, exato, né? Exato, cara, porra. Faz igual o Ziploc, né? Exato. Fechou a vácuo. Mas, cara, puta porrada, bicho. Nossa. Nossa, aquilo, eu acho que eu só não cuspi sangue porque não tinha mais. Foi tudo pro cu. E do jeito que chegou a quebrar a costela ou não? Não, deu luxação. Do jeito que é, se o cara cair em pé, capaz de quebrar as duas pernas ainda. Pá! Aquela batida seca, aquela perna esticada. Aquele quadrilzinho, né? Que vem no sovaco, né? Mas... Aí, como eu sou um cara bacana, não queria desfalcar. Ah, daí você falou, não doeu nada. É. Mas peraí, metade da sua cara tá vazando sangue. É normal. Não, mas isso aí acontece todo dia, quando eu fico muito tempo sem comer, acontece isso. É. Aí o pessoal falou, vamos lá, leva você no hospital, não sei o que, não. Ah, ô louco. Vamos continuar essa laje. Você tava de carona, ia desfalcar. Tava de carona, ia desfalcar duas pessoas. É. Não, vamos aí, eu ajudo, não sei o que, fiquei lá. Fica ajudando. Eu pego aqui. Eu vou esse balde. Eu vou baixar assim, peraí. Abaixo, consigo baixar? Eu já baixei? O cara perde noção de movimento no corpo. Consegui? Eu tô segurando o balde de cimento no ombro aqui. Não, você não tem nada ainda. Você nem subiu a escada ainda. Tá. Acho que eu fiquei sem respirar, gente. Senhor, você tá acordando do coma. Faz 15 anos que você tava em coma. Você caiu de cabeça lá da laje. Você caiu de cara. Apareceu um negão, mas... que te conhecia. O senhor ficou 15 anos em coma, mas como a gente já não tinha mais leito, a gente colocou você nessa parte nova do hospital que só tem laje. Mas eu fiquei lá, ajudei a encher toda a laje e também não ia ser o filho da puta que ia tirar a pessoa do churrasco. Fiquei no comeu churrasco. Já, você ficou porque queria comer churrasco agora, né? Ficou chupando um tomate, que era a única coisa. Eu não conseguia mastigar. E cada... Eu tô mastigando. Nossa, você gostou dessa carne? Cada latinha... Tá mordendo tijolo aí. Cada latinha de cerveja eu pui na costela pra dar uma administrada na dor ali. Nossa, mas fiquei lá e só depois fui pro hospital. Parabéns. E nem pedi pra me levar, eu cheguei em casa e de casa eu fui pro hospital. Eu tenho seu parabéns. Nossa. Realmente foi bacana. Isso me lembra que o Gabriel, o cara aguentador mesmo. Isso me lembra uma vez, já devo até ter contado isso aqui, que a gente tava passeando numa universidade com o pessoal, que a gente foi no era uma exposição de uma universidade, que era Unicamp, e a Unicamp é gigante, então o pessoal queria andar pelo campus inteiro. Isso. E pra quê, né? É, pra conhecer os cursos, pá, porra, o pessoal nem vai ter condição de entrar na faculdade, tudo burro, mas daí tá. Daí o que acontece? O pessoal vai andando, cara, e eu ali, a gente andou muito, muito, muito, chegou uma hora que meu saco tava uma carne viva, bicho, mas eu não podendo comentar aquilo com ninguém, né? Meu saco tava uma carne viva. Daí a gente chegou de volta e o Gabriel ficava no mesmo ponto. O Gabriel no mesmo ponto. Ele já tinha te dado paz. Era assim, Gabriel, amigão, né? Eu poderia me abrir com ele, né? Mas Gabriel, cara, meu saco tá na carne viva, bicho. Eu tô numa assado de tanto andar, cara. Eu tô com o saco ardendo, eu tô quase chorando, bicho. Ele olhou pra mim e falou, eu também. A gente comprou um refrigerante 2 litros, não foi nem pra tomar. Mas no... só vou pôr no saco. A gente ficava revezando. Ficava 10 segundos cada um pôr no saco ali o refrigerante. Nossa, cara, foi uma assada, cara. A pior assadura da minha vida, cara. Por coincidência, foi no mesmo dia que o Zop falou que eu perdi o celular. É, que perdeu o celular lá e não estragou. Não falei nada pra ninguém. Ah, nesse lugar você perdeu o celular? Então, ele não estragou a viagem. Cara, né? Eu nem sabia, olha, cara. Nossa, tá vendo como ele não estragou a viagem? A única coisa que eu falei, ó, gente, pera aí que eu vou usar o orelhão aqui um minuto. E foi isso, eu liguei pra cancelar a linha. Isso aí. Nossa, cara, eu não sabia que você tinha perdido. Cara, por isso que ele foi bacana. Porra, não, esse cara é bacana mesmo. Cara, ele perdeu. Na verdade, não deve nem ter perdido o celular no lugar, deve ter perdido no meio da assadura ali. Na verdade, eu negociei com o hipoglosa. Trocou com o tom de hipoglosa. Os seus problemas são meus também. E isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem, amigo. Amigo, estou aqui. Os outros podem ser até bem melhores do que eu. Bons brinquedos são. Porém, amigo seu é coisa séria, pois é opção do coração, viu? O tempo vai passar, os anos vão confirmar as três palavras que proferi. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho. Boto pra quebrar, levo a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho. Boto pra quebrar, levo a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Quer saber o que tenho pra lhe dar? Pra fazer você delirar. Tem sabor de queijo com docinho, o meu benzinho. Você vai gostar. Uai, posso contar mais um minho aí? Pode, pode. Não, então foi o seguinte, né? Mineiro no geral, mas eu particularmente, eu atraio muito o pessoal free talk, assim, sabe? Você tá numa fila, a pessoa vem conversar com você do nada, eu atraio muito isso. Eu sou essa pessoa. Eu sou dois, o free talk. Mas eu, assim, eu sou simpático, eu deixo a pessoa falar e tal, né? Você ouve, concorda. Escuto, beleza. Aí uma vez eu tava em Caldas Novas, a gente tava num hotel lá, cara, que, tipo, acho que pra você entrar no hotel, você tinha que ser maior de 80 anos, sabe? Hotel pra meninos. E acompanhado dos pais. Sim. E aí, a gente tava nesse hotel, lá é famoso pelas águas quentes e tal, né? E beleza, aí chegava, todo mundo ficava nas piscinas de dia e tal, chegava, né, água quente, dizem que é porque é termal, mas eu acho que é porque o pessoal fica dentro d'água, nunca vi ninguém sair pra ir no banheiro, né, então... Tem um boteco dentro da água lá. Fica vandriano lá, mano. Aí o pessoal fala, não, é enxofre do vulcão, Você chama o cu do jeito que você quiser. Se o seu é chofre do vulcão, pra fora. Vulcão é aquele negão ali. De noite, assim, o pessoal tudo cansado, eu falei, não, pô, quero aproveitar a viagem, né? Vou na sauna aqui, né? Eu cheguei na sauna, né? Aquele pessoal lá, 90 anos, 80 anos e tal. Fiquei lá tomando. Nossa, o pessoal tudo vestido, mas era as rugas que cobriam. Não dava pra saber, né? Essa saia de pele aí. Nossa. Esse biquidão de pele aí, legal, né? Porra. Às vezes os caras falavam os negócios, respondiam simpático e tal, né? Aí uma hora eu peguei e saí, fui dar um pulo na piscina, aí veio um senhor, deu um pulo na piscina também, eu, pô, velhinho, né? Olhei pro cara, falei, podia ser meu avô, né? E o cara, ô, tudo bom? Quem dera fosse meu avô. É. Sim, podia ser. Aí o cara, ô, tudo bom, tal, e eu, como sou um cara legal, né? Falei, pô, vou conversar com o senhor, né? Pô, você tava você e quem? Não, tava só eu, porque o pessoal tava cansado, não foi na sauna. Mas no hotel... Não, no hotel. Ah, não, no hotel tava eu, meus pais. Na época eu devia ter o quê? Uns 15 anos. Ah, meus sim. pais, minha irmã, uns tios, né? Mas um jabuti. Acabou que só eu que fui lá pra sauna, e os caras conversando, eu como também não ignoro ninguém, né? Ok. Ah, você é de onde? Ah, sou de Juiz de Fora, notei pelo sotaque e tal. Eu lá, de boa, eu uma criança ainda. Sim. Aí, de repente... Sabia nada da vida. É, não, ali, só batendo papo numa boa, sendo simpático, cara. Sendo um cara legal, cara. Sim, bacana. É. Sendo um cara bacana. Sim. E aí, aquele senhor lá do alto dos seus 90 anos, assim, põe a mão no meu ombro, me olha nos olhos e fala... Porque, assim, o pessoal da sauna tá tudo doido com você, cara. Todo mundo te achou mó gostoso, cara. Ah, eita, nossa, que vergonha. Não sei o quê. E olha só, que coisa bacana isso. Viu? Me adiciona no Tinder, cara. Não é assim que funciona, não. É isso que eu ganho pra ser bacana, cara. E eu, eu era muito novo, cara. Eu já peguei, saí da piscina e fui embora, cara. Ah, sim. Chorando. Se sentindo sujo. Né? Não, me senti sujo, cara. Me senti sujo. Assim, abrindo o coração, até hoje, quando eu nado, né, eu faço natação, quando eu tô na natação, tô no vestiário e chega um velho, cara, eu paro de tomar banho na hora e vou embora, cara. Nem acabei de tomar banho, cara, eu já visto a roupa ali e vou embora, cara. Um pouco de preconceito. Não, mas que era uma criança, cara, foi um abuso. Mas tá aí, o Chorume me condena, seu velho decrépito, filha da puta. Não, mas ó... Pedófilo. Não, se você pensar que agora o cara já até morreu, ele pode estar te acompanhando... Meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda agora. Colocando a mão no seu ombro. O pessoal aqui do astral te acha mó gostoso. Não. Toda tudo vez, doido, não sei. Toda vez que você vai tomar banho em um lugar público, ele manda um velho. Pessoal aqui no purgatório. O pessoal vai lembrar pra... Manda um velho lá pra ele lembrar de mim. Um mensageiro. Não deu pra cumprir. O cara, ele vazou muito rápido. Porra. Aí depois, assim, quando as pessoas me veem chutando velhos no meio da rua, acha que eu sou babaca. Te julga, né? Te julga. Aí o trauma. Aí o trauma do velho. É. Te pedofilar. Pois é. Isso ninguém vê. Tá. Você foi meio inocente, né? Todo mundo sabe que sauna é lugar de velhos gays. Então... Sim. Hoje eu sei. Mas o cara tem 15 anos. É, ele foi se oferecer, tava pedindo, Wesley Zó. Ele tava querendo. 15 anos já sabe o que quer. O cara foi lá, se perfumou, sabe foi lá pra atiçar, foi todo peladão na sauna pra atiçar a velharada. Ele foi lá, se perfumou, se penteou, colocou uma camisa, uma rosa no bolso, era pra pegar pau. Exato. Não, e depois... Tá se fazendo de santinho, de bacana, mas o que, que ele queria era piroca. É, não, e às depois... vezes o velho nem era viado. Mas o cara chega lá todo oferecido. Eu como, vai. Eu sou velho. O velho também tentou ser legal, né? Como esse cara que ia dar. Vou comer, vai. Não sei se eu morro amanhã, vai. Não, e depois eu voltei nesse hotel, mas nunca mais achei aqueles velhos. Que pena. Nunca mais, cara. Todos perdi presos. Perdi a oportunidade todos ali. Presos todos por presos por pedofilia. Não, tem uma história que é famosa na minha família. Eu não posso dizer quem é que foi com meu irmão Rogério, irmão do meio, não posso falar. Ele não gosta que fala que foi com ele, não. Tudo sabe? Bem, tudo bem. Mas assim, eu queria que tivesse até sido comigo, cara. Que é uma história tão bonita, não, sabe? Uma história tão legal. Não, não, mas você é bacana de falar isso. Pois é, não, que foi o seguinte. Esse meu irmão namorava uma menina e a menina chamou ele pra ir num casamento lá da família dela com ela, né? E chegou lá, ela conversando com as tias, com as madrinhas, e ele lá não conhecia ninguém, né, tal. Falou, pô, tô aqui, não conheço ninguém, tal, vou beber pra caralho, né? É o que todo mundo deduz. É, assim, né, e começou a beber. É o certo se fazer. É, e aí começou, e beber, e beber, e beber e tal, e de repente ele começou a passar mal. foi no banheiro e tal, ele falava comigo assim, Rodrigo, eu não sabia que lado que eu punha na privada, se era a boca ou se era o cu. Tá saindo dos dois lados. Tá vazando. É, beleza. Passou mal pra caramba, ficou ruim, caiu no chão, não levantava mais e tal, né? Pegaram ele, levaram pra casa dessa menina. É porque comida de casamento é foda, bicho. A comida, às vezes, né? Não, não, é sério, porque o casamento... Não, porque o cara tá cagando só, não é só a bebida, né? Ah, tá. Porque a bebida, às vezes, até dá diarreia, mas não é instantânea, assim. É, sim, foi alguma coisa que ele comeu. Porque, às vezes, a comida do cara vai ser servida à tarde, mas o buffet, a mesa, tá preparado desde o meio-dia, o negócio curtindo no sol ali. Daí é camarão, é maionese, é um negócio... Então, cara, é uma loteria. Você arrisca, você joga. Comida de casamento é uma loteria, bicho. Pois é, não, aí beleza, levaram ele pra casa da menina, puseram ele num quarto lá. Aí diz ele que acordou assim, não sabia onde tava, né? Acordou, achando esquisito, olhando. Sentiu um negócio na cara dele. Aí passou a mão, olhou, falou, não é possível. Cheirou, falou, não é possível. É bosta. Aí diz ele que ele não sabe como. Mas ele estava pelado e coberto de bosta dos pés à cabeça, sabe? Era o homem bosta, sabe? O homem do pântano. É. Aí ele pegou e falou, não, minha namorada não pode me ver assim, né? Ele acordou no lugar desconhecido, não, sujo de bosta. Pô, não, eu tenho que dar um jeito nisso antes que o pessoal acorde e tal, né? Ou uma outra, o cara foi bacana, porque não queria que ninguém visse ele de bosta. Aí ele pegou, recolheu o lençol ali e foi ali pro banheiro, né? Meio que já sabia onde é que era e tal. Só que ele fala o seguinte, que ele tava meio tonto, né? Então vai dando aquela encostada na parede, né? Vai arrastando o lençol no chão, né? Pra ele, ele tava ali invisível, né? Ninja, né? É, não bateu em nada. Só né, sujei uma coisinha ou outra. É, não, quase nada, né? Aí beleza, entrou lá pra dentro, tava tomando banho, falou, beleza. Ninguém me viu aqui entrando. Tô livre, tô livre. Maravilha, né? Tal, agora... Não vou deixar nenhum rastro. Aí, de repente, ele escuta uma batida na porta. Ele dá uma disfarçada, mais uma batida. É a namorada dele. Ô, Rogério. Rogério, dá o lençol, Rogério. Já sabe o que aconteceu e minha mãe já tá lavando a fronha. Mas é uma história de que a namorada foi bacana. A namorada é bacana, pô. Não, eles ainda continuaram namorando por algum tempo. É isso. Oh, isso que é amor. Era um cara de bosta dos pés na cabeça, cara, e continuar namorando. Velho. Essa menina foi bacana. Devia ter bosta até na uretra do cara. Devia ter bosta até no cu do cara. É. Nada mais que isso. Não, bacana. Nada de heroísmos. Nada não. De heróis com ou sem capa. Não, não é heroísmo. Não, não foi nada de heróico. Exceto eu. Tá. Eu só fui uma vida. O cara vai pra Itanhaém. O cara vai pra um herói. Herói. Tá mais de um dia em Itanhaém. Rodrigo, momento do seu tchau mineiro aí pra nós. Muito obrigado por me receberem aqui no Chorume. Vocês vão soltar minha mãe, né? Agora. Você falar que você gostou. Ah, foi ótimo. Que quer voltar, isso. Sim, solta. Quero muito. Muito obrigado, foi muito bom. Valeu, gente. Fala que voltaria. E Douglas, eu sei que eu falei pra você pegar no meu pau aquela hora, mas já pode soltar. Tá gangrenando. É. Solta tá que é minha vez. Tá apertando muito forte. Não fala, tudo eu tenho que saber. Não, não dá pra adivinhar tudo, né? É. Anderson Negão, seu tchau. Falou, negrada! Falou de um jeito estiloso. Gabriel Asmar, seu tchau nas suas redes sociais e nossa lojinha. É, você que quer nos acompanhar lá no Facebook ou Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, arroba Néctar do Lixo, e você que quer comprar nossas camisetinhas, acesse lá www.chorume.com.br/lojinha. Escolha um dos 4 modelos ou mais do que um. E pague apenas R$ 39,90 mais frete cada. Falou, brancada! Eu vou falar, em breve novidades. Vai estar chique, vai estar chique. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Temos WhatsApp, que hoje vimos algumas mensagens do WhatsApp, então daqui 6 meses talvez vai ter mais mensagens. Então mandem para DDD19 99495-5485. Tem o e-mail, que é o autocriticas@chorume.com.br. Tem os grupos do Telegram e do Facebook, que é o Ouvintes Lameroxos. Farou. Muito obrigado, ouvinte, por ter ouvido aqui. Não esqueça de contribuir lá no chorume.com.br/esmola. Que você tenha uma boa semana. Até o episódio da semana que vem. Tchau!